e a cultura sofreu mais um baque forte nesse fim de semana. O compositor da Portela, Davi Correia, faleceu aos 82 anos de idade na tarde desse domingo. Ele foi internado no dia 2 de maio no Hospital Marcílio Dias e estava no CTI. No mês passado, o compositor, que foi o maior vencedor de sambas enredo da Portela, venceu 7 vezes, passou por uma cirurgia no pulmão depois de ser atropelado. Parentes informaram que a causa da morte do atestado de óbito foi Covid-19, mesmo ele já tendo feito 2 testes negativos para a doença. O corpo será enterrado a 1 da tarde no centro. Eu sei que a abertura não teve nada a ver com o assunto. Na verdade, até tem um pouco. Dava para fazer uns paralelos aqui, porque Codrano bate muito nessa questão da imprensa criando uma narrativa, colocando pânico nas pessoas. É uma coisa que ele sentiu na pele. Mas, ainda que não tivesse diretamente relacionado, isso era inacreditável demais para deixar passar. Mais ainda porque é uma matéria da Globo. Imagina a situação, cara. Imagina um senhor de 80 anos de idade que é atropelado, vai para o hospital com problemas de pulmão e está internado no hospital. 80 anos de idade, depois de um atropelamento, com problemas no pulmão. Situação gravíssima. Tentam empurrar o histeria vírus para ele 2 vezes. Ele faz 2 testes de histeria vírus. Os 2 estão negativos. Ele vem a falecer, infelizmente, em decorrência do acidente e dos problemas pulmonares. E, obviamente, qual foi a causa da morte? Histeria vírus, né? Claro, os 2 testes deram negativo, não. Não importa, ele morreu de histeria vírus. Cara, isso é completamente louco, sabe? Eu recebi esse vídeo, eu assisti ele algumas vezes e eu só conseguia pensar. A gente já tá vivendo uma distopia completa, a gente já tá vivendo o admirável mundo novo, sabe? Não tem outra forma de entender isso. Não é nem mais escondido, não é nem mais disfarçado como era na época de Codrano. Agora tá na cara. E as pessoas ignoram e continuam comprando a agenda. É inacreditável. Mas enfim, o episódio hoje não é sobre isso. Já falei de histeria vírus demais até no episódio 23. Hoje nós entraremos num assunto que é de longe o assunto que eu mais queria tratar desde o início desse episódio aqui. O que acontece? A Europa ela teve diversos movimentos nacionalistas, além dos mais conhecidos. Os mais conhecidos são o fascismo italiano de Mussolini. Eu vou chamar de fascismo com X, porque aí não cai no bot do YouTube, tá bom? O fascismo italiano de Mussolini e o nacional-socialismo alemão daquele que não pode ser nomeado. Esses 2 caras estão num nível de reconhecimento muito acima dos outros. Abaixo deles a gente tem Primo de Rivera e Franco, a gente tem Salazar, a gente tem alguns líderes sul-americanos, por exemplo, Perón, que é muito colocado aí também. Muita gente coloca o Vargas como um exemplo de líder fascista. Eu não concordo com isso. Eu acho que ele era muito pragmático. Era alguém que fazia o que era necessário para se manter no poder. Se você pegar a carreira do Vargas, a carreira política, ela vai desde a extrema-direita até a extrema-esquerda, passando pela terceira posição. Ele tem decisões em todo o espectro, porque ele era alguém que queria estar no poder. Não vejo nenhuma ideologia nele, não. Mas, enfim, todos esses líderes eles são muito reconhecidos. Mussolini, por exemplo, se você for agora na Amazon e pesquisar lá Mussolini na barra de busca, você vai ver pelo menos 500 resultados. E aí, num espectro grande de possibilidades. Você vai encontrar biografias sobre ele, você vai encontrar relatos, descrições de coisas que ele fez, livros filosóficos, livros sociológicos, considerando Mussolini. Ele é alguém muito discutido e muito estudado. É verdade que boa parte dessa discussão, na verdade é fato que boa parte dessa discussão é de crítica completamente infundada. Por exemplo, um dos grandes nomes por trás do estudo do fascismo é um cara chamado Adorno. Você que nunca esteve numa faculdade de história, você não sabe quem é Adorno. Theodor Adorno. Mas esse cara é considerado um exemplo de conhecimento histórico. Ele é tido como fonte primária para qualquer coisa que envolva política no século XX, especialmente o fascismo. É quase impossível você publicar um artigo acadêmico em história que não cite ou Adorno ou Foucault. Esses caras estão ali, sabe, no panteão que essa turma adora citar como os caras que entendem tudo do assunto. Por que Adorno é citado como um conhecedor do fascismo. Porque Adorno criou uma coisa chamada a escala F. Eu não sei se isso aqui está disponível em português, mas se você fala inglês, procura F-scale. Escala F em inglês no Google, que você acha testes para fazer ela online. Mas a escala F, basicamente, é uma escala que diz de 0 a 5,5 qual o nível de fascismo de uma sociedade. A forma que Adorno encontrou para treinar isso foi fazer 20 perguntas, e aí ele fazia essas perguntas para as pessoas respondiam, ele tirava a média, e aquela média dizia quão próximo do fascismo a sociedade estava. E isso alarmou os Estados Unidos no final do século passado, porque ele disse que os Estados Unidos estava muito próximo do fascismo. Na escala de 0 até 5,5, eles estavam 4,2, se eu não me engano, era um número bem alto. E assim, 5,5 seria fascismo completo. Sei lá, Mussolini seria um fascista 5,5. E de 4 a 5, na verdade, ou a 5,4, você já tem fortes tendências. De 3 a 2 você está inclinado, enfim, vai caindo assim. E 0 você é um completo liberal, alguém do bem, alguém que defende a democracia. Uhul, somos pessoas do bem. Muito bem, na escala F de Adorno, tem algumas perguntas, por exemplo, ou o que o cara usava para testar quão fascista a pessoa era. Uma das perguntas lá é: você acredita que professores devem ser perseguidos? Interrogação. Essa é a pergunta, cara. E aí, se você diz que sim, a resposta na escala está de um nível de não concordo até o nível de concordo plenamente. E aí você coloca tipo não concordo plenamente, concordo, quer dizer, não concordo parcialmente, ou não tenho opinião concreta, concordo parcialmente e concordo plenamente. Você tem essas cinco opções na escala. Para você conseguir o 5,5, você tem que dizer que professores têm que ser perseguidos, sim. Concordo plenamente, aí você ganha o 5,5. Tem um outro muito bom também, cara, que é se você acredita que cidadãos têm que confiar cegamente em um líder. É essa a pergunta, cara, do grande pensador, do cara que entendia tudo de fascismo, que é usado como exemplo para a esquerda. E aí você, se você colocasse que sim, tem que confiar cegamente porque você estava muito próximo do fascismo. Era esse nível de enviesada a pesquisa dele. Enfim, Adorno é apontado como o grande entendedor do assunto. E quando você tem pessoas como Adorno criticando Mussolini, você mantém Mussolini nos holofotes. Você faz com que as pessoas discutam ele, que as pessoas falem sobre ele. Então ele vai ser criticado em 99% dos casos. Mas tem aquele 1% que vai olhar e falar: cara, tem uma coisa interessante aqui, talvez eu devesse fazer um podcast para falar sobre esse cara e mostrando do outro lado. Sabe, tem o pessoal que vai pensar assim. Agora, o que é horrível, o que é criminoso, é você apagar personalidades da história. E infelizmente esse foi o caso com Codrano e com a Guarda de Ferro. O grande medo de Codrano em vida era que a Romênia fosse tomada pelo comunismo soviético. A gente vai explicar aqui mais tarde o contexto histórico em que ele estava, vocês vão entender por que ele tinha esse medo. Mas ele não queria que isso acontecesse, ele temia que a Romênia fosse perdida para os comunistas soviéticos e para os sionistas. E infelizmente isso aconteceu. Codrano foi o grande nacionalista da história romena, é um herói para o povo europeu como um todo. O que ele conseguiu fazer é inacreditável. Vocês vão. Quando vocês terminarem de ouvir isso aqui, vocês vão entender por que o podcast se chama Nunca Houve um Homem como Codrano. O nível que esse cara chegou é absurdo. Mas, infelizmente, a Romênia caiu na mão do comunismo soviético. E nesse período, ele foi não atacado, mas apagado sistematicamente da história. Então, ao invés de você publicar estudos criticando as suas ideias, você simplesmente proibia as suas ideias. O comunismo na Romênia proibia qualquer afiliação à Guarda de Ferro, com pena de morte, inclusive. Se você fosse visto lendo um livro de Codrano, você era morto. O comunismo na Romênia fez de tudo para tirar a ligação de Codrano com aquele país. Então, por exemplo, a casa onde ele cresceu, que era um lugar visitado por seguidores da Legião, foi demolida e tudo foi feito para tentar apagar ele. O resultado disso, infelizmente, é a falta de material sobre o maior nacionalista romeno da história e um dos maiores na história do mundo inteiro. Isso de início parece algo ruim. Quando você procura sobre um cara e você não acha nada, tem tipo dois livros que ele mesmo escreveu e alguns relatos da época, a primeira sensação é de Cara, não vai dar, tipo, não tem como eu contar a história desse cara aqui com tão pouca fonte. Agora, depois de um tempo você percebe que não funciona assim, cara, que existirem poucas fontes deixa tudo melhor, porque você consegue triangular as coisas bem. Por exemplo, os dois maiores livros, as duas maiores fontes que eu usei para preparar esse episódio são do próprio Codrano. Um deles chama Anotações da Prisão em Dilava, e o outro se chama Para Meus Legionários, For My Legionnaires. O Anotações da Prisão eu encontrei em português. Ele está lá no nosso canal do Discord do Menefrego. Link na descrição, é só entrar lá, procurar a aba Acervo e você vai encontrar esse livro e vários outros que foram citados aqui. O Para Meus Legionários eu não encontrei em português. Só existe em inglês, pelo que eu sei. For My Legionnaires, no caso. Mas ele é tão bom, cara, que eu recomendo você traduzi-lo. Existe aquele formato PDF que pode ser copiado, então deve ter alguma forma de traduzir direto do arquivo, ou você coloca no Google Tradutor e traduz lá. Assim, é um livro tão bom que se você não fala inglês, vale a pena correr atrás e ler ele. É incrível. Porque a gente tem Codrano, no primeiro momento, em Para Meus Legionários, falando em 1936, no auge da sua carreira política, com a Guarda de Ferro crescendo sobre a sua própria carreira, e ele cita tudo com dado e fala: olha, nessa data aqui aconteceu tal coisa, e no dia seguinte tal jornal disse isso aqui, era mentira, isso aqui o outro jornal falou, era verdade. E como ele cita, você consegue procurar a fonte primária, então você consegue ir até o jornal ler e ver que realmente tudo aquilo foi dito. E aí as fontes que a gente tem são o próprio Codrano escrevendo sobre a sua carreira, primeiro em Para Meus Legionários e depois já na prisão, onde infelizmente ele morreria, o diário que conta seus últimos dias. Nós temos os jornais da época. Codrano foi muito atacado pela imprensa romena, muito atacado. Ele explica isso, por que ele era atacado e quem estava por trás, quem farejava ali os corredores da imprensa romena e perseguia o nacionalismo. Infelizmente ele foi muito atacado, mas a gente já vai entrar nesse assunto. E a gente tem acesso a todos esses jornais. Alguns deles foram traduzidos para o espanhol, então é mais simples até de você ler. E relatos de pessoas que conviveram com ele. Por exemplo, o professor dele, que foi alguém bem importante na história do Codrano, que vai ser um dos personagens aqui, é um cara chamado Cusa. Ele tem livros onde ele fala sobre Codrano, ele fala sobre as origens da Guarda de Ferro. Então, é bastante coisa, cara. Tem bastante fonte e é uma história interessante. É uma história que Codrano foi um legionário, na sua definição mais pura. Ele foi um fascista nacionalista cristão e muito cristão. Então, você pode não sentir o que ele sentia em algum ponto, você pode não ser nacionalista como ele era, você pode não ser cristão como ele era, mas é uma história tão inspiradora que não dá para terminar o episódio sem tirar nada dela. Codrano é um herói e eu tô muito feliz, como eu disse no começo, isso aqui é um dos episódios que eu queria muito fazer. Deu muito trabalho, vocês não imaginam quanto eu li quando eu me esforcei para preparar isso aqui, ainda mais com fontes tão escassas, mas deu certo. Então, esse episódio vai ser separado em duas partes, tá bom? A gente vai ter a vinheta agora, volta depois dela com a história. A primeira parte, que é essa que você está ouvindo, vai ser inteiramente sobre Codrano, a biografia de Codrano, do momento em que ele nasce, a história dele no nacionalismo até a morte dele na prisão. Vai ter uma parte ali deixada de fora, que é de 1927, com a formação da Guarda de Ferro, até 38, a morte dele. Essa parte eu vou dar uma resumida, porque o próximo episódio é inteiro sobre a Guarda de Ferro. Então, primeiro a gente vai entender quem foi Codrano, quem foi o homem Codrano, como ele pensava, a forma como ele agia, a situação da Romênia pela visão de Codrano, usando os dois livros dele como fonte. E no próximo a gente vai falar sobre a situação política como um todo, sobre o papel da Guarda, sobre a participação na Primeira Guerra Mundial, a participação na Segunda Guerra Mundial, sobre o rei Carlos, que foi o grande inimigo de Codrano, sobre as traições diversas que ele sofreu. Essa parte é triste, a gente vai tratar no próximo episódio. Então, parte 1, Codrano. Parte 2, a Guarda de Ferro e a sua atuação política pós-morte do grande herói que foi Cornélio Zília Codrano. Menefrego Podcast, episódio 26. Depois da vinheta, a gente está de volta. Vuol sempre lei ragione, ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco, può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Te ne prego, non so se ben mi spiego, te ne prego, fo quel che piace a me. Bom, assim como todos os outros líderes fascistas dessa época, Codrano não teve uma infância abastada, ele não era de uma família rica, ele não tinha um sobrenome reconhecido nacionalmente, ele não foi alguém que recebeu o poder de graça, ele teve que lutar muito para chegar onde ele chegou. O pai dele era alguém que não tinha muito estudo, não tinha ensino superior nem nada do tipo, mas era um nacionalista ferrenho, era um defensor do nacionalismo romeno e, acima de tudo, era um antisionista, já no século XIX. Codrano nasceu em 1899, quase na virada do século, e ele cresceu tendo ótimos exemplos do pai. Por exemplo, ele cita no livro dele que a infância dele não teve nenhum problema, que ele teve uma vida familiar tranquila, que ele começou a ter discussões políticas dentro da família mesmo, o pai explicava para ele as coisas que aconteciam no mundo. Então, ao mesmo tempo que ele estava protegido dentro da família, ele sabia como era a vida lá fora e ele já estava se preparando para o que viria depois. A infância dele não tem nada muito grandioso, nada que chame muita atenção, além desses dois fatos. Ele era de uma família pobre e o pai dele era um grande nacionalista romeno, inclusive reconhecido por isso, por todo o país. O pai dele se chamava Ion Codrano. Durante a infância, Codrano foi para um colégio militar. Esse colégio militar, ele cita no seu livro Para Meus Legionários da seguinte forma, abre aspas, essa próxima frase é de Codrano: "De fato, a minha educação militar estará comigo a vida toda. Ordem, disciplina e hierarquia, moldados em meu sangue desde tenra idade, junto com o sentimento de dignidade militar, construíram a base para o meu futuro. Também aqui fui ensinado a falar pouco, fato que mais tarde me levou a odiar a pouca ação e muita conversa. Aqui aprendi a amar a trincheira e a desprezar a sala de estar." Essa frase tem os dois principais pontos ideologicamente da Guarda de Ferro: a importância do conhecimento empírico e a importância da ação. O fascismo como todo, ele é um movimento de ação, ele é um movimento baseado no que Mussolini fez. Eu acredito tanto na minha ideia que eu vou andar pela Itália falando sobre ela e as pessoas vão ver que ela é a verdade, porque não tem como elas não verem, porque é a verdade, ponto. É o que aquele que não pode ser nomeado fez na Alemanha. Eu quero tanto fazer isso ser possível que eu vou sacrificar a minha juventude lendo, estudando, me preparando em tudo que eu posso, eu vou entender como o jogo funciona, eu vou me infiltrar no jogo e eu vou vencer. E ele fez isso. A ação para o fascismo é muito importante. Enquanto outros movimentos tendem muito ao conhecimento teórico, a ler diversas teorias e discutir a forma de agir e criar planos infinitos que no fim nunca dão em nada, que no fim não atacam o status quo de nenhuma forma, e quando chegam ao poder esses grupos só chegam ao poder dentro da máquina, o fascismo ele está disposto a quebrar a máquina, ele está disposto a impor uma nova ordem. Então Codrano desde a infância já teve um exemplo no pai e no colégio militar onde ele estudou, e como ele diz aqui no final, aprendi a amar a trincheira e desprezar a sala de estar. Ele era alguém que, desde muito jovem, entendeu a importância de agir e não de criar teorias. Além disso, Codrano sempre foi alguém que falava muito pouco. Isso está em diversos relatos sobre ele, no relato inclusive do Évola. Diferente dos outros líderes que eram pessoas extrovertidas, que tinham facilidade em falar em público, Codrano não era assim. Codrano era muito fechado, ele era alguém que via a vida dele como a chance que ele tinha de contribuir para o seu país. Isso depois foi evoluindo com o cristianismo, a visão dele de mundo mudou um pouco, mas ele sempre teve essa ideia de ter uma missão, sabe? Ele não achava que ele estava aqui à toa. Então ele era alguém muito centrado, ele era alguém muito calado. Inclusive Codrano é chamado dentro dos meios nacionalistas, a legião como um todo, como o nacional-socialismo depressivo, porque eles lidam com a morte de uma forma muito diferente. A morte para eles não só é heróica, como é desejada. É diferente do que, por exemplo, o Menefrego italiano dizia, que você não se importa, a morte é uma consequência, ela pode acontecer, e se você morrer pela causa, tudo bem, não me importa, Menefrego. No caso de Codrano, no caso da Legião, eles acreditavam no pós-morte sendo cristãos. Então, morrer em graça, morrer realizando a sua obra, era muito melhor do que ficar velho e levar uma vida de 70 anos, mas no pós-morte não ter a salvação. Codrano acreditava e os legionários acreditavam que a morte era necessária para ter acesso à vida eterna que eles tanto almejavam, e por isso eles tinham que levar a vida da forma mais correta possível. Isso depois vai voltar na Legião, na formação da Legião de Miguel Arcanjo e tudo isso. Enfim, Codrano era muito peculiar. Codrano cresce tendo exemplos nacionalistas, coisa que não é comum nos outros líderes da Europa fascista. E Codrano é muito recluso, e isso se mostra na sua obra. Codrano também cresce em um país chamado Romênia. Agora a gente tem que dar o contexto histórico para você entender por que chegou aqui. A Romênia não tinha um povo. Não tinha uma religião. A Romênia é muito parecida, inclusive, com o Brasil hoje em dia. É diferente da Alemanha, por exemplo, que você consegue traçar a origem racial da Alemanha e falar: ó, os alemães descendem desse povo e dessa raça e têm essa religião, porque historicamente esse povo, essa raça e essa religião ocuparam esse território. É diferente do que você pode fazer na Itália, por exemplo, que você tem que voltar um pouco no tempo, né, e até o Império Romano, mas você pode falar: olha, esse período aqui foi o auge da nossa civilização, o Império Romano, e a gente vai almejar recuperar isso. A Romênia não tinha nenhum povo, nenhuma religião e nenhum passado glorioso, um momento onde eles pudessem se espelhar. O nacionalismo de Codrano, ele é diferente dos outros nacionalismos porque ele é muito baseado na necessidade de criar tudo isso. Ele não está resgatando nada, ele está criando do zero. A Romênia, historicamente, sempre foi muito invadida. Ela está numa região ali que é complicada, próxima da Áustria, próxima da Rússia, próxima da Hungria. Assim, eles foram muito invadidos e eles foram também a última defesa da Europa contra os muçulmanos. A gente falou mais disso no episódio sobre Vlad Tepes. Vlad Tepes era, inclusive, romeno da região da Transilvânia. E eles sempre foram invadidos, eles sempre perdiam território, recuperavam território. Mas uma coisa em comum do povo romeno é que ele sempre lutou. Mesmo que tivessem minoria absoluta, como era o caso de Vlad Tepes, que estava sozinho com 100 soldados no máximo contra milhares de invasores e tinha que encontrar uma forma de continuar ali, de sobreviver, o povo romeno, no geral, sempre foi assim. Por exemplo, a Transilvânia, que era um território romeno originalmente, pertenceu à Hungria durante 1.000 anos. Ou seja, a Hungria invadiu o território romeno, durante 1.000 anos húngaros viveram lá, e durante 1.000 anos a Romênia sempre considerou a Transilvânia seu território de direito, parte do seu espaço vital. Então, eles não são um povo que se entrega fácil. Historicamente, a Romênia sempre soube: olha, nós somos os menores dentro desse grupo aqui que a gente faz parte, a gente vai ser atacado, a gente vai apanhar, mas a gente tem que continuar resistindo. A Romênia nunca aceitou fazer parte de um outro povo. Os romenos nunca aceitaram ser anexados, por exemplo, como diversos outros países aceitaram. Então é um povo que sempre lutou muito em defesa do seu território. O terreno da Romênia é montanhoso. Isso quer dizer que o povo também reflete isso. Não é um povo aberto, um povo festivo, é um povo bem mais fechado. Três regiões são importantes nessa história aqui. A primeira delas é a Bessarábia. A Bessarábia é a ligação da Romênia com o mar. Esse território foi muito disputado nas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sem a Bessarábia eles não têm acesso ao mar, com a Bessarábia eles têm acesso, então é importante manter esse território. A Moldávia, que é um território histórico importante, mas que também mudou muito de lado, já foi independente e nesse período aqui era parte da Romênia. E a Transilvânia, como eu falei, é talvez o mais reconhecido fora da Romênia, justamente por Vlad Tepes e o Drácula, pertenceu à Hungria durante 1.000 anos, mas que foi recuperado por eles. E dentro dessa bagunça, dentro desses territórios que eram tomados e recuperados várias vezes, o povo acabou não se desenvolvendo de uma forma unânime e uniforme. Quem estava na Moldávia era cristão, mas não era cristão como o cara que nasceu na Bessarábia, porque ele teve influência húngara. Então ele falava uma língua meio diferente, ele tinha santos diferentes, ele tinha uma forma de se expressar diferente. Era uma situação parecida com a da Itália, de você ter vários principados, vários estados menores que formavam um país por acaso, quase. Mas aqui a diferença era bem grande. A população também. Enquanto na Itália o cristianismo católico era a imensa maioria do país, a Romênia estava dividida entre cristãos ortodoxos, cristãos católicos, ciganos e judeus. E o país não tinha uma religião oficial da maioria. Existia a religião oficial da coroa, que era o cristianismo ortodoxo, mas não era a religião da maioria do povo. Então era uma situação difícil. Agora imagina um país que já passa por isso, vendo na sua fronteira a leste a União Soviética surgir. Porque quando a União Soviética foi formada, Codrano era um adolescente, e ele já percebeu o que estava acontecendo ali. A União Soviética hoje, pra gente, é um exemplo de fracasso. A gente olha pro Holodomor, a gente olha pra Chernobyl, a gente olha pros gulags, a gente olha pra Sibéria, a gente olha pros crimes cometidos pelo governo soviético, pra Dresden, tudo isso, e a gente sabe que não era legal estar ali, fazer parte da União Soviética. Agora, se você tá num país que já é todo dividido, que não tem um nacionalismo forte, e você vê na sua fronteira a Rússia deixando de ser Rússia para virar um Estado dos Trabalhadores, que é a ideia que eles tinham na época, eles não sabiam o que ia acontecer ainda. É muito fácil você aceitar esse discurso, é muito fácil você, sendo um trabalhador romeno, falar: cara, vamos fazer parte, vamos lá, cara, se eles estão tentando mudar o mundo, vamos junto. É muito fácil cair nas garras do comunismo quando ele está acontecendo à sua frente. Então, Codrano, aos 15 anos de idade, vê a Rússia sendo tomada pelo comunismo. Tendo estudado em um colégio militar, ele sabia já o que era o comunismo. Ele sabia o risco que os donos do comunismo soviético, todos sionistas, traziam para um país. E ele sabia qual seria o futuro da Rússia soviética. Mas isso não era uma coisa que o resto da população sabia. Então, aos 15 anos de idade, Codrano inicia sua vida política ainda na escola. Também no seu livro ele fala como foi essa primeira reunião, como foi a formação do primeiro grupo nacionalista do qual Codrano fez parte. De novo, palavras dele. Liguei para esses jovens camaradas para discutir um grave problema. Embora nossa vida estivesse apenas começando, o que faremos se os bolcheviques nos invadirem? Minha opinião, com a qual os outros estavam de acordo, era a seguinte. Se o exército bolchevique cruza a fronteira, chegando à nossa região, não nos submeteremos, mas buscaremos refúgio nos bosques armados. Vamos organizar lá um centro de ação e resistência romena e, pela ação hábil, enfrentar o inimigo até a última consequência. Vamos manter o espírito de não submissão e manter viva uma centelha de esperança entre as massas romenas nas aldeias e cidade. A partir dessa primeira reunião, que Codrano fez com amigos do ensino médio em Russi, uma cidade do interior da Romênia, surgiu o primeiro grupo nacionalista do qual Codrano fez parte. Aqui a gente tem de novo base do pensamento legionário. Mais uma vez, a ação é mais importante do que as teorias. O foco na preparação, a organização militar e a defesa da fé católica, que era a principal base para tudo que ele fez. Isso foi muito bem aceito pela escola dele. A gente vê como o mundo era diferente na época. Ele continua contando como foi isso aí pouco depois. Codrano diz: tal plano foi aprovado pelo diretor do ensino médio. Então começamos reuniões e palestras na cidade. Nós tratamos os assuntos habituais em público, enquanto na floresta simulamos exercícios de batalha. Naqueles tempos era possível encontrar arma em todos os lugares, de modo que, em cerca de 2 semanas, coletamos tudo o que era preciso. 15 anos de idade, o cara estava fazendo uma milícia anticomunista na cidade interior dele, caso a Romênia fosse invadida, para ele ter como se defender. Dá para ver que ele tem ali um futuro brilhante pela frente. Dentro desse grupo de estudos, inclusive, Codrano tem o primeiro contato direto com o semitismo e expressa o antissemitismo pela primeira vez na sua vida. É, ele já tinha aprendido na teoria com o pai como funcionava, como os bancos aprisionavam as pessoas, quem estava por trás da imprensa. Ele já sabia tudo isso, ele já tinha tido esse primeiro contato na infância. Agora, ele nunca tinha tido contato na vida real. E foi aos 15 anos, vendo como o país estava em torno dele, a situação deplorável em que a Romênia se encontrava, que ele percebeu pela primeira vez que tudo aquilo que ele aprendeu era verdade e que ele tinha que lutar contra isso. É, de novo, palavras de Codrano, essa é a última citação aqui dessa primeira parte. A situação em nosso país era caótica. Os trabalhadores da indústria deslizavam vertiginosamente para o comunismo, sendo alimentados sistematicamente ao culto dessas ideias pela imprensa judaica e, geralmente, por todo o judaísmo nas cidades. Todo comerciante, intelectual ou banqueiro capitalista, em seu raio de atividade, era um agente dessas ideias sionistas e, por definição, antirromenas. Ou seja, o país está quebrando, a Rússia está virando União Soviética e querendo que você seja anexado. E, por coincidência, todos os comerciantes, banqueiros e intelectuais do seu país defendem ideias antirromenas e defendem que você tem sim que aceitar o comunismo soviético, porque aí está o futuro da humanidade. Codrano, graças à criação que ele recebeu em casa, viu os problemas disso aqui e lutou contra até o fim da sua vida. Com 17 anos, a Primeira Guerra Mundial já estava acontecendo e a Romênia teve uma campanha contra a Áustria-Hungria que foi disputada na Transilvânia. Eu não estou lembrando agora, desculpem, eu anotei aqui os principais pontos, isso aqui eu não deixei anotado. Eu não estou lembrando se era uma campanha ofensiva para tomar a Transilvânia ou uma campanha defensiva para defender a Transilvânia da Hungria. Mas, enfim, era uma campanha da Romênia contra o Império Austro-Húngaro. A Romênia é um país pequeno contra o Império Austro-Húngaro. Não era uma batalha fácil. Como ele tinha 17 anos, o pai de Codrano foi chamado para a batalha. E Codrano não foi, ele não tinha a idade mínima para se alistar. Não tendo a idade mínima para se alistar, ele pensou, ok, meu país está numa batalha, meu pai vai lutar essa batalha, arriscar a vida dele, eu não tenho a idade mínima, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui esperando? Obviamente não, ele foi até a batalha mesmo assim, a pé atrás do pelotão para não ser descoberto e obrigarem ele a voltar. Quando ele chegou lá, ele passou a fazer parte da divisão. Ele chegou, a batalha já estava prestes a começar, falou com o pai dele e falou, olha, eu sei que eu não tenho idade, eu sei que eu tenho 17 anos, mas eu quero fazer parte disso aqui. E o pai dele conseguiu que ele fosse aceito na divisão. A campanha conseguiu avançar no território, conseguiu avançar pela Transilvânia, mas quando os austro-húngaros receberam apoio de regimentos alemães, ficou impossível vencer. O Império Austro-Húngaro já era infinitamente maior do que a Romênia. O Império Austro-Húngaro, com a ajuda do Império Alemão, não dava mais. Então, Codrano volta para casa, toda a divisão volta para casa. E desde então, ele nunca mais deixou de fazer política. Com 15 anos, ele teve a primeira chama de nacionalismo acesa. Ele criou um grupo de defesa da identidade romena contra o comunismo soviético. Com 17 anos ele sentiu na pele o que era estar em uma batalha, o que era lutar uma guerra, literalmente, assim como, mais uma vez, todos os grandes líderes sentiram na Primeira Guerra Mundial. E a partir daí ele não parou mais. Uma vez de volta para casa, Codrano decidiu estudar mais. Ele percebeu que, embora a ação fosse importante, estar preparado antes de tomar a ação também era muito importante. Então ele se dedicou muito a estudar, especialmente autores antisionistas, para entender o que estava acontecendo. E ele teve contato com dois autores que marcaram muito a história deles. Um deles vai voltar futuramente como um amigo pessoal de Codrano, vai ser bem importante para essa história. O primeiro se chama Iorga, e o segundo, que eu já citei no começo, se chama Cuza, C-U-Z-A. Esses dois caras escreviam no jornal O Povo Romeno, e defendiam três ideias. Essas são as ideias de Cuza, como elas são conhecidas na Romênia. São as ideias básicas do nacionalismo romeno. Primeira, a unificação do povo romeno. Ou seja, nós não somos mais cristãos e ciganos e cristãos ortodoxos brigando entre si. Nós somos um só povo e nós vamos agir como um só povo. A segunda, Romênia para os romenos. Só para os romenos e para todos os romenos. Nosso território que foi tão invadido, nosso povo que foi tão maltratado, não mais o será. O nosso território pertence a nós, somente a nós e a todos nós. De novo, não importa se você é cigano, se você é cristão católico ou cristão ortodoxo, vamos juntos liderar esse país. E a terceira, o terceiro ponto de Cusa, a solução para o problema judaico. Isso aí é, enfim, ele via, na opinião de Cusa, que os grandes culpados pelos problemas que a Romênia enfrentava, pela crise econômica, pela invasão de ideias antinacionalistas, eram causados pelo sionismo internacional. Então, a solução do problema judaico era enfrentar isso de frente. Codrano tinha um pai nacionalista, lembra disso? Então, o pai de Codrano era amigo próximo de Cusa, só que nunca tinha apresentado Codrano para ele, porque até então ele achava: ah, meu filho tem 15, 16 anos, ele não precisa estar diretamente envolvido nisso. Mas quando ele voltou da guerra, o pai dele começou a olhar para ele como alguém adulto. Falou: pô, esse moleque foi atrás de mim lutar a Primeira Guerra Mundial de boa vontade, sem ninguém obrigar ele. Então ele já tá pronto para fazer parte disso aqui. E o pai dele apresenta a ele, acusa que era um professor na faculdade de Iassi, onde Codrano futuramente cursaria direito. E quando ele tem contato direto com um cara que ele se identifica, ele fala: é esse o caminho que eu quero seguir. Então Codrano vai para a faculdade de Iasi, que é uma cidade um pouco maior da Romênia, mas ainda assim uma cidade pequena, cursar direito. Aqui tem uma coisa que me chamou muita atenção. Eu até deixei ela separada para falar especificamente disso aqui. Chegando na faculdade, ele vê com os próprios olhos toda a situação lá se desenrolando. Professores marxistas defendendo ideias antinacionalistas, defendendo que eles têm que se unir à União Soviética, que a União Soviética é o futuro. E ele fica muito contra isso. Agora, a forma como ele explica o que acontecia me chamou muita atenção, porque é exatamente o que a gente tem no Brasil 100 anos depois. A situação da Romênia em 1920 é igual à do Brasil em 2020. É inacreditável. Eu vou ler aqui para vocês, vocês não vão nem acreditar em como as coisas aconteciam. Codrano chega na faculdade, ele encontra um grupo absurdo de professores de esquerda pregando ideias de esquerda para alunos que aceitam as ideias de esquerda. E ele se vê imediatamente minoria ali. Ele é um cristão nacionalista em um ambiente que não o aceita. Frases de Codrano sobre o que ele viu, o que ele sentiu na faculdade há 100 anos atrás. Presta atenção como a forma de agir, a forma de atacar as instituições, de pregar o que é errado como certo, é a mesma coisa, é exatamente a mesma agenda, é inacreditável. De novo, frase de Codrano, abre aspas aqui. Tal atitude por parte dos professores que consideravam bárbara qualquer ideia nacionalista, resultou na desorientação total dos estudantes, alguns apoiando abertamente o bolchevismo, outros, a maior parte, dizendo: diga o que quiser, faça o que quiser, nacionalismo é passado, a humanidade seguiu em frente. Cara, quantas vezes na sua vida você ouviu essa frase aqui? Nacionalismo é passado. A humanidade seguiu em frente. Não existem mais povos e nações e fronteiras. Isso é coisa do passado. A humanidade seguiu em frente. A humanidade superou isso. A ideia que preceitos antinacionais e antinaturais, por definição, são evolução. Primeiro você coloca a evolução como algo sempre bom. Evoluir é sempre bom. Mudar é sempre bom. Depois você coloca como se coisas que foram importantes para a gente chegar até aqui, por exemplo, a ideia de família, por exemplo, a ideia de nação, elas de repente não são mais boas. Até a biologia básica, eu falei disso no último episódio. Você não vai mais chamar homem de ele e mulher de ela, porque a biologia básica não é mais válida. Agora a gente vai chamar de Elxis, vai chamar de Ili, vai chamar de outra coisa e vai abandonar essa base aqui. Nacionalismo é passado, a humanidade seguiu em frente. Esse discurso é usado 100 anos depois, aqui no Brasil, exatamente da mesma forma. É inacreditável como o Moedinha não se preocupa. Ele nem refez o discurso, ele pegou lá o manual de como atacar o nacionalismo e replicou. E continua usando hoje em dia da mesma forma, cara, é inacreditável. Continua, continua. Eu li aqui só uma parte pequena. Mais um relato de Codrano na faculdade de Direito de Assi. O avanço dessas ideias antirromenas, apoiadas por uma massa compacta de professores, encorajadas por todos os inimigos da Romênia unificada, não encontraram no corpo estudantil nenhuma resistência. Alguns de nós, que ainda estavam tentando armar as barricadas, éramos cercados por uma atmosfera de desprezo e inimizade. Nas ruas ou nos corredores da universidade, colegas mantendo as suas opiniões, pregavam todos os outros tipos de liberdade que não a liberdade de defender a nação. Cuspiam atrás de nós quando passávamos e se tornavam cada vez mais agressivos. Milhares de estudantes em reuniões, dia após dia, pregavam o bolchevismo, atacando exército, justiça, igreja e coroa. Se eu te apresentasse esse texto dizendo que foi escrito por um aluno da USP ontem, você acreditaria, não acreditaria? Eu sei que eu acreditaria. É exatamente a mesma forma de agir, cara. É inacreditável. Você ataca as bases da sociedade, você trata como se isso fosse natural e isso fosse a evolução, então tem que ser seguido, e você usa pessoas com um grau de poder, no caso professores, para ensinar os alunos isso, então eles não questionam nada. Codrano passou pelo que você passa hoje na escola, na faculdade, no trabalho, ele passou também. Codrano é, entre todos esses caras, o mais our guy. Our guy, para quem não sabe, significa nosso cara. É um cara que sentiu na pele o que a gente sente. Mas ele foi mais longe do que nós fomos, por enquanto. Continuando aqui, Codrano está na faculdade. Nesse período, a União Soviética tentava criar clima para uma revolução comunista na Romênia e usar isso para anexar. Nas ruas, greves aconteciam diariamente. A produção do país caiu em um terço em 6 meses e a crise só fortalecia o discurso comunista, porque o discurso comunista cria o problema e depois se coloca como salvador. Cria a crise e depois te vende a vacina pelo triplo do preço. Na Romênia, eu não consigo culpar aqui, sinceramente, os trabalhadores que foram pro lado do comunismo, porque eles não tiveram contato com o que Codrano tinha, eles não sabiam o que era o comunismo. Para eles, o comunismo era o que o vizinho rico deles, que era a Rússia, tinha adotado, e o vizinho rico virou para eles e falou: olha, eu tô fazendo uma coisa aqui que vai dar oportunidade para todo mundo, você quer vir comigo? E estendeu a mão. Então, para o trabalhador romeno, é muito difícil a gente olhar hoje e falar: puta, esse cara em 1920 devia saber que não ia dar certo. Não dá, cara. Para eles, aquilo era a melhor opção. Felizmente, para a Romênia, como nação, Codrano não pensava da mesma forma. E nessa época, ele já era crítico ferrenho da ideologia. Por exemplo, eu vou ler aqui mais uma frase do livro dele. Essas frases todas até aqui são de para meus legionários. Eu gosto de usar elas porque é melhor do que falar o que o cara acharia, o que a personalidade, qualquer que seja ela, acharia. É melhor ler, é melhor te dar a fonte primária e você tira a conclusão. Acho que assim a gente aprende muito melhor. Aqui, só para deixar claro o contexto, o Codrano está falando sobre o que aconteceria se a União Soviética anexasse a Romênia, se a União Soviética levasse o comunismo até a Romênia. Ele já está respondendo nesse período, sem saber o que se daria depois, qual seria o resultado dessa anexação. E ele acertou tudo. Tudo. Frase de Codrano: se eles tivessem sido vitoriosos, teríamos pelo menos uma Romênia liderada por um operário romeno? Os trabalhadores romenos teriam se tornado donos do país? Não. No dia seguinte, já teríamos nos tornado os escravos da tirania mais suja, a tirania judaica talmúdica. A Romênia, depois de poucos meses, teria entrado em colapso. Nós, o povo romeno, teríamos sido impiedosamente exterminados, mortos ou deportados. Camponeses, operários, intelectuais, todos deportados. A terra de Mármores até o Mar Negro, arrancada das mãos romenas, seria colonizada por massas judaicas. Por coincidência, isso aí é uma coisa que não é citada diretamente por ele, mas por coincidência, eu fui procurar quem eram os líderes do Partido Comunista Romeno. E a base do argumento de Codrano aqui é: esses líderes não são nem romanos nem trabalhadores. Eles são do Partido Comunista, que é um regime feito por trabalhadores, na teoria, romeno. Então eles têm que ser trabalhadores romenos. É a lógica. Mas não eram. É uma coincidência que eu percebi aqui. Em Bucareste, os líderes do Partido Comunista Romeno eram Ili Moscovici e Polker. Ambos eram judeus. Em Iasi, os líderes do Partido Comunista Romeno eram Gellerter, Geller, Spiegler, Schreiber e um médico que era conhecido como Dr. Geismann. Todos eram judeus. A base do documento de Codrano é: o comunismo é uma forma de implantar o sionismo na Romênia e tirar nossas terras, nossas riquezas, nossa liberdade. Ah, é você que vai decidir se era mesmo ou não, mas um ponto ele tinha. Ele nem sabia quem eram esses líderes diretamente, mas por coincidência faz sentido o argumento de Codrano. Tudo isso aqui foi escrito antes do Holodomor, antes da Segunda Guerra, antes da fabricação da história, antes da ONU. Olha a visão política que esse cara tinha. Olha o que ele estava fazendo, o que ele estava denunciando. Isso aqui foi escrito antes do nacionalsocialismo alemão subir ao poder. Isso aqui foi escrito antes de Mussolini marchar sobre Roma. Olha a visão política desse cara. Olha quão à frente do seu tempo ele estava. E, mais uma vez, como ele lutou contra tudo isso. E lutou a luta justa. A situação totalmente caótica. A imprensa infiltrada. As faculdades formando militantes, nacionalismo completamente destruído, a União Soviética era vista como a salvadora da pátria. Tudo estava muito mal. Até que em 1919, Codrano recebe um panfleto de um amigo dizendo: a Guarda da Consciência Nacional irá se reunir essa tarde às 9 horas. É normal você encontrar folhetos políticos por aí. É, isso acontece até hoje em dia. Mas isso aqui chamou a atenção de Codrano porque Guarda da Consciência Nacional, ele olhou para aquilo e falou: cara, isso tem um nome interessante. Será que eles são nacionalistas? Será que eles estão cometendo o crime de ser nacionalista na Romênia? O crime de defender algo que já é passado, porque agora o futuro é antinacionalista, é comunista? Será? Codrano decidiu ir nessa reunião às 9 horas. E aqui tem uma coisa que é até engraçada, mas eu vou ler para vocês de novo nas palavras de Codrano, para vocês verem o que acabou acontecendo na reunião. Saí imediatamente correndo com muita impaciência para conhecer e me juntar a essa organização. Na sala número 3 da Rua Alexandre, montada com bancos recém-fabricados, encontrei apenas um homem. Ele tinha 40 anos, musculoso e abatido, sentado a uma mesa esperando que mais pessoas chegassem. Uma cabeça grande, dois braços fortes, punhos pesados, de estatura média. Ele era Constantin Pancu, presidente da Guarda da Consciência Nacional. Eu me apresentei dizendo que era estudante e que gostaria de ser admitido como lutador na Guarda. Ele me aceitou imediatamente. Eu sentei naquela reunião e aproximadamente 20 pessoas vieram. Um tipógrafo, Voinescu, um estudante, cerca de 4 mecânicos, 2 ferroviários, alguns comerciantes e trabalhadores informais. O advogado, Victor Climescu, e um padre. Essa aqui era a última linha de defesa da Romênia contra a União Soviética inteira. Um senhor de 40 anos de idade, abatido, um tipógrafo, um estudante, 4 mecânicos, 2 ferroviários, alguns comerciantes e trabalhadores informais, um advogado e um padre. E se eu te disser que daqui, dessa sala com 20 pessoas, surgiu a base do maior movimento nacionalista que a Romênia já conheceu? Surgiu um movimento que, por si só, antes da Guarda de Ferro, expulsou o comunismo de Iași. Essa é a grandeza de Codrão e do que ele fez pela Romênia. Muito bem, o líder da Guarda Nacional era Pancu. Esse cara que ele... A gente não tem quase nenhuma informação sobre ele, não tem imagens, não tem muita coisa sobre ele. O que se sabe é que ele foi o primeiro grande amigo de Codrano, foi a primeira pessoa que esteve ao lado de Codrano na luta que ele travou ao longo de toda a sua vida, e foi o único que não o traiu. Então, por isso já é alguém admirável. Pancu é descrito pelo próprio Codrano, na época desse encontro, como, abre aspas, definitivamente não era um intelectual. Ele era um trabalhador comum, encanador, eletricista, pedreiro. Nunca passou da quarta série do primário, mas tinha uma mente lúcida e equilibrada que ele próprio enriqueceu com conhecimento adequado. Por 20 anos, ele esteve ocupado com os problemas dos trabalhadores, pois havia sido presidente do sindicato metalúrgico. Era um morador de primeira classe. No pódio, diante de uma multidão, ele era impressionante. Tinha alma e consciência que claramente pertenciam a um verdadeiro romeno. Ele amou seu país, os militares e o rei. Um bom cristão. Tinha músculos de um lutador e força verdadeiramente hérculea. Voltamos à principal ideia de conhecimento de Codrano. O que vale é o conhecimento empírico e não a teoria. Esse cara aqui, Pancu, é o exemplo perfeito do que o Codrano e do que o fascismo no geral defende. Uma vírgula aqui rápida. Muita gente pergunta o que é empirismo, porque eu falo tanto de conhecimento empírico. Conhecimento empírico é o conhecimento que você adquire através da tentativa e erro. Você pode ser um bom orador de diferentes formas. Você pode ser um bom orador entendendo o oratório, estudando oratório, lendo Agostinho, lendo... diferentes oradores, tem vários aí, você pode ver os vídeos do Ben Shapiro o dia inteiro. E nunca ter falado em público, você vai ser um orador teórico, alguém que entende na teoria. Ou você pode ir na frente de uma multidão e falar, e você vai falar muito mal. Você vai gaguejar, você vai se perder e todo mundo vai rir de você. E aí você volta no dia seguinte e fala de novo. E volta no dia seguinte e fala de novo. E vai chegar um momento onde você ficou bom naquilo, na prática. O conhecimento empírico é o conhecimento que você adquire na força, você adquire por tentativa e erro. E para Codrano e para mim, é o conhecimento que vale, é o conhecimento que funciona melhor na prática. Isso vale, por exemplo, para ideias políticas. Você pode ter uma teoria absurda, criar todo o plano econômico do país daqui a 40 anos e deixar aquilo na sua cabeça, porque é utópico, porque nunca vai acontecer. Ou você pode falar, cara, vamos fazer isso aqui acontecer, vamos começar de algum lugar, e isso vai ser empírico. Esse é o caso perfeito, é um homem que estudou até a quarta série, passou 20 anos trabalhando em diferentes bicos, ele nunca teve uma profissão definitiva, foi líder dos metalúrgicos, mas ele falava como Cícero falava, ele conseguia cativar as pessoas. Porque ele aprendeu isso, porque ele falava com verdade, ele falava como um verdadeiro romeno, como um verdadeiro cristão nas palavras de Codrano. Essa é a importância do pensamento empírico. Por que eu estou reforçando tanto isso aqui? Porque uma das brigas que Codrano vai ter é com Cuza, que foi aquele professor que o pai dele apresentou para ele, que foi professor dele na faculdade. Cuza é o intelectual fascista perfeito. Ele tinha a solução para tudo. Os livros dele, ele enumera os problemas que a Europa enfrenta nos últimos 30 anos. Ele coloca uma lista com 50 problemas. Os problemas que a Europa enfrentava nos 50 anos anteriores. Ele põe uma lista com 50 problemas. Ele conhece tudo da teoria. Ele manja tudo da teoria. Mas ele é averso à prática. Cuza defendia que devia se chegar ao poder por meios democráticos. Ou seja, você cria o partido, cria lá o Partido Legionário, disputa as eleições, Ganhando as eleições, você vai ter um representante, mas o rei sempre vai estar acima, você sempre vai fazer parte da máquina, você nunca vai mudar nada na prática, mas é a forma de se fazer, porque temos que respeitar sempre, temos que ser teóricos, a teoria vence tudo. Codrano era completamente oposto a isso, Codrano era estilo Mussolini. É, forma uma milícia, toma o poder à força e faz o certo. E eles brigaram muito por isso eu estou destacando o espírito combativo de Codrano, o foco no empirismo e as pessoas que ele identificava e as pessoas que ele admirava por isso, em comparação com Cusa, que era um completo teórico, que nunca saiu da teoria. Enfim, Codrano se juntou à Guarda da Consciência Nacional, aos 20 membros da Guarda da Consciência Nacional. E ele era tão brilhante politicamente que ele começou a fazer os caras acreditarem e levarem aquilo a sério. Então, no começo, acontecia uma reunião mensal e a reunião não tinha pauta. Basicamente, eles se reuniam para conversar. 20 pessoas numa sala conversavam. E aí, como tá a vida? Nossa, você viu que fizeram tal coisa? O banco ali tá difícil, né? Ah, e isso aí. Codrano falou, não, a gente vai agir. A gente vai fazer as coisas darem certo. Que a gente vai começar de algum lugar. Ele começou a fazer pauta. Ele começou a fazer reuniões semanais. Depois, 3 reuniões por semana. No fim, Codrano estava fazendo reuniões diárias depois da aula, que, pelo que ele diz no livro, começavam às 10 horas da noite e iam até pelo menos às 4 da manhã. 6 horas direto de reunião, com pauta, discutindo ações, discutindo o que ia fazer, discutindo quando seria a próxima manifestação, o que eles fariam em cada cenário possível. Isso foi tão efetivo, esse foco na propaganda e na organização foi tão efetivo, que em um ano as reuniões saíram de 20 membros e passaram para 1.000 membros em reunião. A Guarda da Consciência Nacional teve, depois de um ano, 1.500 membros, saindo de 20, graças a Codrano. Em reunião se tinha 1.000, ou seja, era uma força política. Eles criam um jornal, o jornal se chama A Consciência. Esse jornal ele faz propaganda nacionalista e Codrano se destaca tanto como orador, como o espírito da juventude, que as pessoas passam a viajar para Iassi para ver ele discutir. Porque ele é alguém que inspira as pessoas. Então ele discute assuntos diferentes, ele discursa, ele começa a fazer excursão pela Romênia, assim como Mussolini fez no fascismo italiano, e ele vira um líder naturalmente. Ele não nasceu em uma família rica, ele não foi alguém que teve a criação para ser um líder. Ele naturalmente se tornou um. Após um ano que Codrano entrou numa sala com 19 pessoas para fazer parte da Guarda da Consciência Nacional, a mesma guarda já é o maior movimento político não comunista da Romênia. Em 11 de fevereiro, a União Soviética ordenou uma greve geral para possibilitar um golpe de Estado. Então eles disseram, olha, ao meio-dia, todas as bandeiras romenas vão ser abaixadas das fábricas, todos os quadros do rei, rei Carlos, vão ser retirados, vamos substituir os quadros por quadros de Karl Marx, e vamos substituir as bandeiras da Romênia por bandeiras soviéticas. Esse era o plano que foi passado por esses líderes do Partido Comunista, todos eles judeus, para os trabalhadores romenos. Meio-dia, abaixo o rei, abaixo a nação, vamos glorificar Marx e vamos glorificar o Estado Soviético. Isso foi colocado em prática. Ao meio-dia em ponto, começou uma greve geral em Iassi. Alguns trabalhadores eram membros da guarda e começou um embate entre esses trabalhadores e os grevistas, porque os trabalhadores da guarda nacionalistas eram minoria, mas eles falaram, cara, você não vai tirar o quadro do rei da parede e colocar de Karl Marx, você tá louco, você não vai fazer isso. Então eles começaram a brigar, foi um embate violento. Não deu para conter a greve, eles voltaram pro escritório do partido, pro escritório da guarda, que não era um partido ainda na época, e 100 membros da guarda, Codrano sendo um deles, se reuniram para discutir o que eles iam fazer. Duas opções surgiram dentre essa greve geral que tomava a cidade. A primeira era enviar telegramas para os estados nacionais vizinhos exigindo interferência militar. Ou seja, enviar um telegrama para a Alemanha. Alemanha, nós da Romênia estamos sendo atacados diretamente pela União Soviética, que através de seus propagandistas, que através da sua imprensa, que através do seu Partido Comunista, fez trabalhadores romenos iniciarem uma greve. Nós precisamos de ajuda na cidade de Assi, por favor, a Alemanha nos ajude. A segunda opção era improvisar uma milícia e tomar a agência de Estado, que era a base comunista na Romênia. O que você acha que Codrano fez depois da criação que ele teve, depois de aprender a amar a trincheira e desprezar a sala de estar? Codrano responde o que ele fez. Frase de Codrano novamente, entre aspas. O que poderia ser feito aqui? Uma ideia me ocorreu. Vamos procurar por toda a cidade por trabalhadores que não sejam comunistas e queiram reabrir as fábricas. Em 3 dias, 400 trabalhadores se juntaram de todos os cantos de Assi, entraram nas fábricas e voltaram ao trabalho, encerrando a greve. A notícia começou a correr. A greve havia falhado. 2 semanas depois, metade dos grevistas também retornaram a trabalhar. Nossa vitória foi imensa. O primeiro passo comunista com a greve geral havia sido rejeitado. Os planos judaico-comunistas estavam sendo frustrados. A nossa ação ressoou por toda a moral do povo romeno. É claro que ele foi para o caminho da prática, é claro que ele foi para o caminho da ação, e ele foi vitorioso, ele conseguiu acabar com a greve geral pelo convencimento, juntando trabalhadores e falando: a gente não vai deixar nosso país entregue na mão desses caras, vamos recuperar isso aqui. Pela primeira vez, a Guarda da Consciência Nacional não era só propaganda, mas era também uma força a ser considerada. Eles tinham membros, eles tinham um ideal e eles tinham um líder imbatível, que era Codrano, ao lado de Pankow, que, na verdade, Pankow ele sempre foi o líder. Codrano era meio que o aprendiz dele, mas eles andavam lado a lado, eles discursavam lado a lado. Então dá pra gente dividir entre os dois isso aí. Após a derrota em Assi, os agitadores comunistas se reuniram em Nicolina, que era uma fábrica de trilhos de trem que já tinha sido tomada há muito tempo, e 4 mil trabalhadores se juntaram em Nicolina, dispostos a pegarem armas pela causa comunista. Eles perderam na primeira tentativa, que era fazer uma greve geral, então eles se juntaram todo mundo. O Partido Comunista da Romênia se juntou inteiro numa fábrica de trilhos em Nicolina e falou, assim como o camarada Lenin fez, vamos cada um pegar um rifle, entrar na casa do rei Carlos, matar ele e a família dele, tomar o poder e se juntar à União Soviética. É assim que a gente tem que fazer, é assim que os trabalhadores têm que fazer. Após uma convocação pelos jornais nacionalistas, incluindo o jornal do Codrano, 2 mil nacionalistas se juntaram na Praça do Príncipe e mais uma vez tiveram a decisão. Vamos ficar aqui criando teorias ou vamos até lá tomar alguma ação? Foram até lá tomar alguma ação. 2 mil trabalhadores nacionalistas foram até Nicolina, onde 4 mil comunistas armados os esperavam. Eles conseguiram tomar a fábrica, foi um embate longo, isso é mais detalhado no livro dele, e encerra com Codrano contando como foi o momento final disso. Subiu uma escada de incêndio segurando a bandeira tricolor entre os dentes. Bandeira tricolor, atenção aqui, é a bandeira da Romênia, tá bom? Porque a bandeira tem 3 cores, não é time de futebol, não. Enfim, subiu uma escada de incêndio segurando a bandeira tricolor entre os dentes. Com alguma dificuldade, pois estava em uma grande altura, cheguei ao telhado e me arrastei até o topo. Eu peguei a bandeira vermelha e em meio aos tremendos, verdadeiramente tremendos, com duração de vários minutos, xingamentos, eu levantei e prendi a bandeira romena no mastro. Isso porque a fábrica estava tomada por comunistas, ele conseguiu subir até o topo, tirou a bandeira da União Soviética e colocou uma bandeira nacional romena. E aí começou todo o embate. No fim disso, ele conseguiu sair da fábrica com seus seguidores. E ele fez uma coisa que depois seria repetida na Guarda de Ferro, que é a formação de liderança. Codrano saiu, pelo que ele relata no livro, sozinho, com os legionários à sua volta. E, segundo ele, isso aconteceu porque, assim que ele tirou a bandeira e desceu, vários comunistas ficaram em volta, de onde ele estava, em volta do galpão onde ele tinha subido, pedindo para ele descer, dizendo que iam espancar ele. E ele desceu e passou no meio dos caras e ninguém espancou, ninguém fez nada, porque ele também tinha pessoas defendendo ele. E se acontecesse alguma coisa ali, obviamente seria respondido com a mesma intensidade. Mas depois disso, depois de passar no meio desses comunistas, ele chegou até os seus seguidores, até os trabalhadores nacionalistas. Eles formaram uma barreira em volta de Codrano e ele caminhou sozinho no meio. E isso virou futuramente essa formação que acabou evoluindo para uma formação de flecha, o símbolo da Guarda de Ferro que Codrano adotou em passeata militar e tudo isso. Enfim, esse aqui foi o golpe final da Guarda, e após esse embate, cada vez mais trabalhadores mudaram de lado e passaram a defender o nacionalismo e não as ideias comunistas. O trabalhador de fábrica, ele é. Eu vou usar uma palavra agora que vai parecer pesada, vai parecer que é uma palavra para criticar, mas não é. Tenta entender ela na sua origem. Ele é massa de manobra, ou seja, ele não é ideológico. Nós temos interesse na política, nós temos interesse ao ponto de ouvir um podcast de 3 horas sobre o nacionalismo romeno pré-Segunda Guerra Mundial. Mas a pessoa comum, o ser humano comum, não é nem o brasileiro comum, ele não tem esse interesse. Ele não quer saber, sabe? Ele quer a vida simples, ele quer final de semana comprar uma carne, fazer um churrasco, vendo um jogo de futebol na TV e não ter muito problema, não ter hospital lotado, não ter desemprego, sabe? A pessoa humano, no geral, médio, deseja isso. Uma vida com o mínimo de problema possível, trabalhando, ganhando seu sustento. E essa mudança do comunismo para o nacionalismo pode parecer estranha, porque a gente pensa hoje com o ideal militante. Um militante comunista não muda de lado, a não ser que seja uma pessoa muito mal intencionada e completamente narcisista, tipo a Sarah Winter. Mas, tirando a Sarah Winter, as pessoas não mudam de lado do nada, de um dia para o outro, sendo um militante, alguém que acreditava na ideia. Ou ele não acreditava e estava perdido ali, ou ele está fingindo. Mas nesse caso dá para entender porque a gente está falando de trabalhadores rasos, sabe? Gente que só queria ter um pão em casa e poder dormir tranquilo. E via no comunismo essa opção. De repente, quando ele vê o nacionalismo crescendo, ele vê a coragem de pessoas como o Codrano, ele fala: cara, eu acho que eu vou com esse cara, eu vou confiar nele. É a mesma coisa, pelo amor de Deus, eu não estou comparando os dois, eu estou comparando a situação. Toda vez que eu faço comparação desse tipo, tem alguém nos comentários falando: nossa, que como ele faz uma comparação dessa, meu, nada a ver, o cara é agente sionista. Eu estou comparando a situação, não os personagens. É a mesma coisa do cara que era petista e muda para o Bolsonaro. Não estou comparando Codrano e Bolsonaro, pela última vez. Mas é a mesma situação do cara que era petista, porque ele acreditava no Lula, ele acreditava na ideia do trabalhador que vai melhorar o país, vai fazer as coisas melhores, e ele vota no Bolsonaro hoje. Ele não faz isso, ele não votava no Lula por um ideal político, ele não vota no Bolsonaro por ideal político, ele não acredita no liberalismo, ele não acredita no, na teoria socialista de mercado. Não, cara, ele só quer o bem dele e da família. É muito mais simples para essas pessoas. Então, por isso, os trabalhadores foram mudando cada vez mais. E Codrano, ele sempre teve isso. Ele sempre converteu pessoas. Nesse momento eram trabalhadores, mas futuramente a própria Guarda de Ferro ela era muito grande entre estudantes, pessoas que chegavam na faculdade com ideais de esquerda após a formação na escola e viravam nacionalistas depois do contato com ele e com as suas ideias. Então, ele sempre foi alguém que converteu pessoas muito bem. Depois desse embate, a Guarda se torna um grupo ideológico, militar e também político, até que em 9 de março, ou seja, um mês depois desse grande embate, Codrano anuncia a criação do Partido Cristão Nacionalista, assim como suas bases ideológicas. Isso aqui que eu vou ler é o manifesto de criação do partido, onde fica claro já o que eles defenderiam, o que o nacionalismo cristão romeno de Codrano defenderia. Eu gosto muito desse manifesto porque ele foi escrito em 1919 por um cara de 21 anos de idade. E ele é claro num nível, ele é. Cara, é inacreditável. Se Codrano não fosse um herói nacionalista, se ele não tivesse lutado do nosso lado, se ele tivesse lutado do lado liberal, do lado socialista, ele seria tido como um dos grandes líderes políticos do século. Ele estaria ali no nível do Churchill, acima do Churchill até. E tem um risco bem alto de ele ser santo na Igreja Católica. É, daqui a pouco a gente vai entrar no catolicismo e na forma como ele morreu, como ele foi martirizado, mas ele era de uma clareza absurda, sabe? 21 anos de idade. O que, que é isso, cara? Presta atenção nisso aqui. Presta atenção na base da criação do partido dele. Não basta derrotar o comunismo. Também vamos lutar pelos direitos dos trabalhadores. Eles têm direito ao pão, à luta e à honra. Devemos lutar contra os partidos oligárquicos, criando organizações de trabalhadores que possam obter seus direitos no âmbito do Estado e não contra o Estado. Não permitiremos que ninguém tente erguer em solo romeno outra bandeira, exceto a nossa bandeira histórica nacional. Não importa quão grande seja a classe operária, não toleraremos que ela se levante contra o país ou que faça causa comum com movimentos estrangeiros fora de nossas fronteiras. Ninguém admitirá que você assole e una-se a um povo estrangeiro de banqueiros e usurários, traindo tudo que por 2 milênios o suor dos trabalhadores romenos criou. Seus direitos, sim, mas dentro dos direitos de seu povo. É inadmissível que, para seu sucesso, o direito histórico da nação a qual você pertence seja pisoteado sob seus pés. Mas também não admitiremos que, no abrigo das formas legais, uma classe oligárquica e tirânica possa instalar-se nas costas dos trabalhadores de todas as categorias e literalmente descascá-los. Enquanto continuamente dizem defender a nossa pátria, a qual não amam, nosso Deus, ao qual não acreditam, e a nossa igreja, onde nunca entraram, através de nosso exército, que enviam para a guerra sem a menor condição de vitória. Começaremos a organizar os trabalhadores em sindicatos nacionais e, a partir de hoje, em um partido, o Partido Nacional Cristão. 21 anos de idade, cara. Antes da Segunda Guerra Mundial, o cara tinha essa visão. É inacreditável. Isso é antes do crescimento nacionalista na Alemanha. Isso é antes do crescimento de Mussolini na Itália. Ele não conhecia Mussolini. Ele foi conhecer Mussolini depois, quando ele viajou para a Alemanha. Ele foi ter ideia do que era isso. É uma mente completamente iluminada. Muito bem, quando vira um partido, quando tem um manifesto, quando tem as ideias claramente publicadas, a Guarda da Consciência Nacional deixa de ser um grupo paramilitar pequeno da cidade de Assi e se torna um ideal que pode ser replicado. Então, começam a surgir novas guardas nacionais por todo o país que defendem a mesma ideia que Codrano defendia. E, por consequência, Codrano passa a ser atacado por toda a Romênia. Um dos jornais que atacava ele, chamado A Verdade, escrevia diariamente sobre crimes cometidos para impedir o direito de greve de trabalhadores de Assi. O jornalista-chefe desse jornal A Verdade, editor-chefe, se chamava Emil Fagur. E aí você pensa, Emil Fagur? Isso é um nome romeno. Emil Fagur? Parece um nome romeno. Esse cara aí, tudo bem. Não, não. Porque o nome dele real não era Emil Fagur. O nome real dele era Honigmann. Final G-M-A-2-N's. Era da turma. Emil Fagur, ou nome real Honigmann, organiza uma campanha de difamação sobre Codrano e, através dessa campanha de difamação, que ele sofre depois por toda a imprensa romena, medidas legais começam a ser tomadas contra a organização. Eu vou ler aqui para vocês uma matéria escrita em um jornal de Assi chamado A Opinião, em 10 de agosto de 1919. Você consegue encontrar essa matéria procurando por Opinia, O-P-I-N-I-A, que é o nome original do jornal em romeno. 10 de agosto de 1919. Os nacionalistas de Assi começaram a se agitar. Existem muito poucos deles e eles são muito desonestos. É por isso que a agitação que antigamente era revoltante, hoje é apenas ridícula. Os nacionalistas formam a guarda da consciência nacional. Manifestos foram emitidos, encontros foram realizados, estudantes também foram convidados. Os padres habituais também vieram. Numa época em que em todo lugar, dentre as leis mais despóticas, as diferenças entre nacionalidades estão sendo abolidas, os nacionalistas de nosso país insistem em querer acentuar essas diferenças. Isso particularmente no momento em que a Conferência de Paz quer impor por tratado o apoio e aceitação das minorias pela Europa. Presta atenção, cara, como o discurso é parecido com hoje em dia. Presta atenção nisso. Quando em todos os lugares a igreja está sendo separada do Estado, aqui, tais nacionalistas apelam ao clero por organizações religiosas organizadas e mais próximas da coroa. Como o padre intervém no Estado? Ele põe a mão sobre a cabeça, bate a mão na testa e reza? É na igreja que as pessoas aprendem humildade e resignação. Essa é a vontade de Deus. Ninguém mais será enganado por mentiras. É em vão que os nacionalistas fixam suas bandeiras tricolores em suas mangas e incitam os intelectuais contra os judeus. Aliás, peço aos sacerdotes da igreja que nos aproximem e não nos separem. Hoje ninguém teme seu anátema. Preguemos o amor entre as pessoas e chutemos a porta dos templos que abrigam ódio e vingança. Esse texto é assinado por Sevasto, mais um nome que é um nome romeno, mas o autor e o seu nome original são nomes judeus. Ele defende aqui, primeiro, que o nacionalismo é uma coisa do passado e que as coisas estão mudando e que esses caras são nacionalistas, são completamente retrógrados, são até ridículos. Imagina o cara defender nacionalismo na Europa em 1920, que louco para defender isso. E ele apela aos padres para que os padres preguem o amor, porque a igreja é o lugar de pregar amor, então vamos unir os povos. Tem uma parte muito boa também, que é quando ele fala como no mundo inteiro, quer dizer, na Europa inteira, o Estado está deixando de ser controlado pela igreja, ao mesmo tempo que o Estado trabalha para aceitar as minorias. Cara, a gente tá em 2020 ou 1920? É incrível, cara. A agenda não muda. A agenda é sempre a mesma. Enfim, esse é um exemplo só. Mas Codrano, ele foi muito atacado nessa época. E sendo tão atacado, ele se dedicou aos estudos e ele criou a base de retórica dele. A retórica de Codrano é dizer a verdade sempre e reforçar a verdade quando necessário. Isso depois vai entrar nas seis leis. As seis leis do legionário vão ser tratadas no próximo episódio. Elas são essenciais para qualquer pessoa. Não, sendo fascista ou não, elas são essenciais. Mas, considerando apenas a retórica, o que Codrano defendia era: a imprensa vai me atacar. A imprensa vai fazer de tudo para que eu perca a cabeça e para que eu pareça um vilão. Eu vou simplesmente dizer a verdade. Então, eles vão vir até mim e falar: por que você fez tal coisa? E eu vou falar: fiz tal coisa por essa razão. Vai vir um outro órgão de imprensa e vai mudar um pouco a pergunta, tentando que ele responda algo diferente. E se ele estivesse mentindo, ele responderia algo diferente. E depois eles vão usar isso para colocar como se ele tivesse caído em contradição. Olha, Codrano falou isso para tal lugar e isso para outro lugar. Codrano é um mentiroso. A retórica de Codrano era repetir: eu fiz tal coisa por tal razão. E sempre se manter nisso. Ainda que ele fosse ser mal visto, e ele vai para prisão por conta dessa retórica, depois a gente vai chegar lá. Ainda que ele fosse mal visto, ainda que causasse algum problema, falar a verdade acima de tudo é o que importava para ele. Ter a verdade como o único horizonte garantia que ele não errasse, que especialmente para ele isso era importante, que ele não pecasse. Codrano era um cristão fervoroso. No último ano de faculdade, Codrano cria um grupo para estudar o que ele chama... eu já estava avançando. Nesse período aqui, até o último ano de faculdade, passaram 3 anos. Então, ele foi atacado num nível que ele foi expulso da faculdade dele e ele teve que recorrer ao Tribunal Supremo da Romênia. Foi julgado e lá decidiram que ele não podia ser expulso da faculdade porque ele estava expressando suas opiniões políticas. E aí ele conseguiu voltar e continuar o curso, mas nessa época ele já era alguém muito visado e que apanhava muito da imprensa. O professor dele, Cusa, foi um grande amigo dele nesse período, mas eles tinham muitos embates, muito. Depois isso piorou, mas nesse período já tinha o início disso. Cusa era extremamente teórico. Cusa sentava na sala e falava: "Vamos enumerar num livro aqui os 100 problemas que a Romênia enfrenta por conta dos bancos. E vamos distribuir esse livro, explicar para as pessoas, falar na praça e discursar e fazer simpósio, fazer sarau, e vamos falar, falar, falar, falar, que um dia o povo romeno vai acordar." Codrano não conseguia concordar com isso. Então, Cusa era amigo pessoal do pai dele. Cusa era alguém que ele admirava muito nas ideias, mas que ele não conseguia concordar de forma alguma. Para encerrar também esse período, lembra aquele cara que ajudou ele lá no começo, Pancu, que foi o líder dele quando ele estava ainda na primeira guarda, antes dela virar o partido político? Então, infelizmente, esse cara teve um final triste, que também é citado por Codrano. Codrano encerra o capítulo sobre ele dessa forma. Eu vou ler aqui para vocês saberem como terminou. Mas esse aqui foi o grande parceiro político de Codrano, o único que não o traiu. Permita-me mais uma vez cumprir um dever sagrado, mencionando aqui esse herói, um atleta, um trabalhador e um cristão, o artesão Constantin Pancu, sob cujo comando eu estava e com quem ao lado eu ficaria até que a besta vermelha, como ele a chamava, fosse derrotada. É a esse homem, por sua coragem e firmeza, que devemos a libertação da cidade de Iassi da destruição. 7 anos depois, esse gigante, enfraquecido pelo sofrimento e pela pobreza, caminhava pelas ruas de Iassi como uma sombra, buscando ajuda para o tratamento de uma doença cardíaca. Ele morreu doente e miserável, esquecido e sem ajuda, no meio de um país que não se importava e numa cidade que ele defendeu com seu próprio corpo nas horas mais difíceis. Para nós, patriotas, ele morreu um herói. Pancu poderia ter sido muito importante para a Guarda de Ferro. E, na verdade, ele foi importante a partir do momento que ele criou um movimento que abriu a cabeça de Codrano e fez ele fazer parte da vida política da Romênia. Mas é um final triste. É uma coisa que, infelizmente, aconteceu com todos os heróis nacionalistas do século XX. Todos eles foram traídos. Todos eles morreram de uma forma horrível. Pancu, felizmente, não foi traído diferente de Codrano, mas ele morreu na miséria, morreu abandonado. Codrano, Mussolini, aquele que não pode ser nomeado, Primo de Rivera, todos eles foram traídos. Eu pensei muito por que isso aconteceu essa semana e eu acho que o grande problema aqui é a falta de empatia, no sentido que empatia é se colocar no lugar do outro. Então, quando você se coloca no lugar do outro, você pensa como o outro pensaria e você consegue olhar um pouco mais para o futuro. Então, alguém que cogita traição está preparado para traição. Alguém que pensou em algum momento trair outro alguém, pensou também como ele reagiria se ele fosse traído, entendeu? Codrano era tão fiel e mostrou isso até o último momento, com todas as prisões que ele enfrentou com tudo isso, que ele não cogitava a possibilidade de traição. Ele, na prisão, nos seus últimos momentos, dedicava homenagens ao homem responsável por sua morte. Isso é muito triste. É muito triste ver o que aconteceu com ele. E o que aconteceu com todos os outros líderes. Eu acho que a confiança e a dignidade absurda que esses caras tinham fazia com que eles não conseguissem enxergar a possibilidade de serem traídos, porque eles não viam a traição como opção, então eles não acreditavam que seria para outra pessoa. Enfim, isso é triste. Eu já estou adiantando aqui, a gente vai chegar lá. Vamos continuar. Por enquanto, Codrano é um estudante jovem, líder político na Romênia. Esse episódio aqui vai ter 3 horas. Desculpa aí quem não gosta de episódio longo, mas temos que falar de pessoas grandiosas e Codrano, com toda certeza, foi um deles. Muito bem, o primeiro grande líder morreu, mas o ideal segue. Isso aqui vai se repetir na Guarda de Ferro. A Guarda de Ferro tem músicas que falam o tempo todo sobre a morte. Eu vou colocar no próximo episódio que trata a Guarda de Ferro, essas músicas legendadas. Eu achei um canal que tem as músicas, mas eu não tenho permissão deles para usar, então por isso eu não vou usar agora. Mas eu vou falar com eles durante a semana e, se possível, trarei as músicas para vocês, porque essas músicas são muito importantes para entender a Legião. Eles tratavam os hinos como algo que não era só propaganda, sabe? Codrano fala que eles compunham os hinos usando uma base tradicional. Então, por exemplo, um dos hinos é uma marcha que era usada por Vlad Tepes. Então eles pegavam a marcha e eles colocavam uma letra em cima daquela marcha. E Codrano diz que quando ele cantava essas músicas, ele se sentia parte daquele momento histórico. Então ele, os legionários cantando a música sentiam o espírito desses grandes heróis que eles homenageavam, e por isso a música é tão importante. E todas as músicas falam invariavelmente sobre a morte, sobre como tudo pode dar errado e tudo provavelmente vai dar errado. Mas eles têm que continuar, porque esse é o dever de um legionário, esse é o dever de um fascista que crê em Cristo. Então, Pankow foi a primeira grande perda da vida de Codrano, mas felizmente ele foi muito honrado e Codrano foi também com ele. Em 1922, ele vai para Berlim para estudar. Aqui tem uma parte interessante da história. Como eu disse, ele era muito pobre, ele cresceu numa família muito pobre. Então ele não tinha dinheiro para viajar, mas felizmente os seus amigos estudantes ajudaram, fizeram uma vaquinha para mandar ele para Berlim. E ele, em Berlim, teve contato com o resto do nacionalismo europeu. Então essa passagem é bem importante, eu separei ela aqui para a gente entender como foi o primeiro contato desse cara que estava lutando contra o sionismo na Romênia, contra o comunismo na Romênia, como ele descobriu que tinha gente fazendo isso por toda a Europa. Esse trecho aqui é grande, mas é sobre a viagem, então eu vou ler para vocês entenderem a situação da Alemanha como um todo na década de 20. As feridas deixadas pela guerra ainda estavam sangrando. Miséria material cobria Berlim e o resto do país. Ultimamente, o Vale do Ruhr, um importante centro de riquezas, também estava ocupado. Eu estava testemunhando a queda vertiginosa e catastrófica da Alemanha. No alojamento de trabalhadores, a falta de pão, a falta de alimentos, a falta de trabalho. Centenas de crianças choravam de fome, implorando por alguma ajuda. A queda da economia alemã também lançou a aristocracia na mesma miséria. As pessoas que tinham dinheiro, em poucos dias ficaram sem dinheiro, dada a inflação. Aqueles que venderam suas terras, atraídas pela miragem dos preços altos, empobreceram em algumas semanas. Capitalistas judeus estrangeiros fecharam negócios colossais. Aqueles que possuíam moeda forte tornaram-se proprietários de enormes edifícios de 50 apartamentos por apenas alguns dólares. Especuladores vasculharam a cidade inteira, dando golpes formidáveis. Compartilhando dessa grande miséria, também haviam estrangeiros, entre eles eu, porque eu não tinha dinheiro algum. Meus amigos me deram 8 mil marcos para a viagem, que pagaram as despesas de alojamento por uma semana e passagem. Esses 8 mil marcos foram pegos de empréstimo com o ferreiro local e prometeram pagá-lo no período de um ano. Todo o dinheiro foi pago conforme prometido. Cheguei na Alemanha sem um centavo. Então começou a fome. Mas em meio ao sofrimento geral, seu próprio sofrimento é mais fácil de suportar. Sendo um tipo que não se dobra facilmente diante da dificuldade, eu não iria me submeter à miséria. Eu tentei lutar contra isso. Estudei as possibilidades e decidi me envolver em comércio. Eu precisava de muito pouco capital para adquirir um estoque de alimentos no país, trazê-los até a Berlim e depois vendê-lo em restaurantes. Esse fato me fez mudar para Viena antes das férias, onde a vida era mais barata. Lá, em meio à miséria em que o povo alemão lutava, eu fiquei impressionado com o espírito de disciplina, capacidade de trabalho, senso de dever, correção, resistência e fé que eles demonstravam. Era um povo saudável e pude ver que não permitiriam ser derrubados e que, com poderes inesperados, ressuscitariam debaixo da rocha com toda a dificuldade que os sobrepujou. Isso foi escrito antes do nacional-socialismo na Alemanha. Eu repito isso aqui muitas vezes, porque a impressão que dá é que alguém escreveu ontem, sabendo o que aconteceu no final. A visão política de Codrano é inacreditável. Continuando aqui, ele fala sobre o primeiro contato dele com as lideranças nacionalistas fora da Romênia, e é legal também. O primeiro contato com o fascismo que ele tem, no geral, é isso aqui. Frase direta de Codrano. Em 1922, eu me encontrei com um trabalhador no norte de Berlim, com quem estabeleci um bom relacionamento. Ele estava fazendo suásticas. Seu nome era Strumpf e ele morava na rua Strass número 3. Ele então me disse: "Dizem que um movimento antissemita foi iniciado em Munique por um pintor de 36 anos. O chamam Hitler. Parece-me que ele é o homem que os alemães esperavam." Também em Berlim, uma semana depois, ele ouviu sobre Mussolini e o fascismo italiano. Frase de Codrano novamente. Foi também em Berlim, pouco tempo após esse primeiro contato com o nacionalismo alemão, que eu ouvi as notícias de uma grande erupção fascista sobre Roma e da vitória de Mussolini. Eu comemorei como se a vitória tivesse sido em meu próprio país, pois entre todos nós ao redor do mundo que lutam pelo seu povo, existe um sentimento único de simpatia, assim como existe a simpatia entre aqueles que lutam pela nossa destruição. Mussolini, o homem bravo que pisou sobre a cabeça do dragão por nós. É por isso que hoje as cabeças restantes do dragão se viram contra ele. Juram-no de morte. Para nós, e para os outros como nós, ele é uma estrela brilhante no norte que nos dá a esperança. É a prova viva de que a Hidra pode ser vencida, a prova de que existe esperança na vitória. É muito legal ver o primeiro contato de um cara que estava na Romênia sem saber o que acontecia no resto do mundo. Mais uma vez, cara, na época não existia internet, não, tá? 22, não existia TV. Ele tinha rádio, e as rádios geralmente eram bem pequenas, era assim, a rádio da cidade. Você não tinha muito contato, você recebia informação por jornal, mas o jornal. Era difícil receber informação, era difícil. Você ia saber que estava acontecendo uma guerra um mês depois que ela já começou. Você ia saber que um cara estava crescendo e chegando ao poder 2 meses depois que ele já estava no poder. A informação circulava muito lentamente. Então é legal imaginar como esse cara aqui dedicou a juventude dele a lutar por uma causa que ninguém mais defendia, que ele era o único. Ele percebe que não, ele percebe que tem gente por toda a Europa lutando a mesma luta, tendo o mesmo ideal. Em dezembro de 22, estouram notícias na Europa de uma revolta de estudantes nacionalistas na Romênia. Lembra que eu falei no começo que ele sempre foi muito bom em convencer pessoas dos seus ideais? Então, quando ele saiu da Romênia, o Partido Nacional Cristão Romeno estava focado em propaganda, mas ele não esperava que a propaganda seria tão efetiva que conseguiria fazer os mesmos estudantes que até pouco tempo atrás estavam defendendo o comunismo adotarem o nacionalismo. Então começou uma revolta de todos os estudantes da Romênia ao mesmo tempo, que ele diz no livro que ele não consegue explicar, porque assim, ainda que o partido tivesse participação direta nisso, foi realmente em toda a Romênia, desde Bucareste até Transilvânia, a Romênia inteira, estudantes estavam nas ruas protestando contra o regime sionista que eles viviam e contra os movimentos antinacionalistas. Ele chama no livro de uma causa divina. Aí, se você acredita nisso ou não, depende da sua fé, no que você acredita. Mas, segundo Codrano no livro, isso aqui foi um momento onde Deus ajudou a Romênia, porque não tem outra explicação. Ele sai do país, o país está tomado pela esquerda, ele volta e a juventude já está do lado dele, e no país inteiro a juventude decidiu, no mesmo momento, se revoltar e defender as suas ideias. Na Romênia, esses protestos acontecem em diferentes cidades, por diferentes razões, mas sempre tendo a questão judaica como foco. Codrano viaja pelo país tentando criar uma frente única, que ele chama de a Liga de Defesa Nacional, mas não tem muito sucesso inicialmente, porque, mais uma vez, os dois professores dele, Kuza e o Iads, Não concordo com a forma de agir. A forma de Codrano era: vamos viajar pelo país, vamos criar uma milícia, criar um grupo que queira fazer algo e fazer algo. E esses dois professores insistem: não, a gente tem que subir pelos meios legais, a gente tem que criar um partido, a gente tem que fazer protesto e panfletar e trazer pessoas para o partido, as pessoas vão votar na gente, a gente vai crescer e não funciona. Dessa liga surge um livro que eu recomendo se vocês encontrarem, ler ele. Eu encontrei só alguns trechos, infelizmente, não achei ele completo. Mas ele se chama The Good Romanian's Guide, O Guia para o Bom Romeno, que é o livro fundamental da Liga até 35, quando aí já passa a ser o livro de Codrano que eu estou usando aqui como fonte para meus legionários. Nesse momento, a rixa com o professor Cusa fica muito pesada, muito pesada. Inclusive, nesse momento ele quer fazer uma constituição oficial do Partido Nacional Cristão. O pai dele ajuda a fazer essa constituição e na constituição ele coloca coisas, por exemplo, que você trair a sua nação devia ser considerado um crime hediondo e podia até ser punido com morte. Trair a sua nação no sentido de negociar com um líder estrangeiro para ter lucro e colocar o lucro pessoal que você teria acima do bem da nação. Sabe, em casos assim grandes de chefes de Estado, por exemplo, que o Dória está fazendo aqui em São Paulo, defender interesses estrangeiros e não os interesses do seu próprio povo deveria ser punido com a morte, porque ele via o líder como alguém que tinha que ser o exemplo para tudo. Cusa não achava isso. Cusa era um democrata. Não, temos que conversar. Ele é a figura perfeita do fascista democrata. Ele queria os ideais fascistas, mas ele não queria colocar a mão na massa de forma alguma. Então era sempre: não, calma, vamos conversar, vamos resolver. Pera, calma, cara, dá para discutir. O problema é que Codrano idolatrava Cusa pelo impacto que ele teve no desenvolvimento dele. Então, embora ele já fosse mais importante para o nacionalismo romeno do que o próprio Cusa, ele ainda olhava para ele como um mentor, como um líder, como amigo do pai dele e alguém a quem ele devia muito. Aqui isso começou a mudar um pouco porque o pai de Codrano ajudou ele a fazer essa constituição do partido, constituição que futuramente ele queria que fosse da Romênia, e Cusa foi totalmente contra, falou que eles estavam loucos de colocar uma coisa assim na Constituição, que eles não podiam fazer isso, que eles não tinham direito de mudar a Constituição da Romênia, e ele ficou muito bravo. E o pai de Codrano, Ion Codrano, brigou com o professor de Codrano, que era o Cusa. Então ele ficou ali dividido entre as duas grandes influências dele: o pai, que é o cara que ensinou ele na infância, ou o professor, que foi o cara que, quando ele já era adulto, influenciou as ideias. Em 1923 acontece uma outra coisa importante. O artigo 7º da Constituição romena só dava direitos plenos aos romenos de nascimento. Ou seja, se você nasceu na Romênia, você tem direitos plenos como qualquer cidadão, senão você está dentro de um outro grupo de regras. Em 23, por um lobby político muito pesado que existia no país, esse artigo é revogado e qualquer estrangeiro presente na Romênia tem os mesmos direitos. Você não precisava nem ser naturalizado. Se você estava na Romênia, estava em território romeno, você tinha o mesmo direito que qualquer romeno, incluindo direito sobre posse de terra, que era uma das coisas que Codrano mais era contra, porque ele queria que as terras da Romênia pertencessem aos romenos. Ele não queria um estrangeiro chegando da União Soviética e comprando terra e sendo dono daquela terra, sem nunca nem ter pagado imposto para nada, só porque ele está no território. Então, quando isso acontece, ele fica muito, muito contra a democracia para sempre. Quando a democracia trai o país dessa forma, ele olha para a democracia como um mal que tem que ser extirpado para que o país consiga crescer. E, obviamente, vem de novo a briga com Cusa, que era um defensor da democracia nesse sentido. Quando o artigo é mudado, Codrano escreve um manifesto criticando as lideranças políticas da Romênia, e na mesma noite, diversos membros da Liga da Defesa Nacional são presos para interrogatório. Manhã seguinte, Codrano acorda, descobre que os caras foram presos e vai para a polícia para descobrir por que eles estão presos, o que eles estão sendo interrogados. Aqui vem a parte de sempre falar a verdade, e aqui vem a primeira prisão de Codrano. Eu vou ler nas palavras dele: fui para a delegacia no dia seguinte para levar alimentos aos meus amigos presos. Lá, Julian Sarbo estava sendo interrogado como suspeito de ser o autor do manifesto. Vendo aquilo, eu prontamente me apresentei ao interrogador e disse: Sarbo não é o autor do manifesto, eu sou. Ele me disse: Senhor Codrano, você deve se apresentar à corte acompanhado por este policial. Por que o policial? Eu respondi. Eu vou sozinho. O policial se aproximou e pela primeira vez alguém havia duvidado da minha palavra. Eu me senti ofendido. Não, não precisa desse policial. Eu vou. Se ele quiser, pode andar pelo menos 10 metros atrás de mim. Eu vou sozinho e vou me apresentar à corte. A minha palavra vale mais do que 20 agentes da polícia. Eu saí com o agente andando 10 metros atrás de mim. Me apresentei à corte e à minha frente estava o juiz Katishi, que me disse: Codrano, você está preso e será enviado para a penitenciária. Aqui acontece a primeira prisão de Codrano, uma prisão claramente política por ter criticado as lideranças que davam plenos poderes a estrangeiros em território nacional. Depois de uma semana preso, Codrano é liberado porque ele tinha um apoio popular muito grande. Aqui ele já era, aos 24 anos de idade, uma liderança muito forte. Então, você tinha protestos diários fora da prisão pedindo que ele fosse liberado. Especialmente porque não tinha razão para ele estar preso. Ele só não gostou de uma medida tomada contra a própria nação. Quando ele sai da prisão, acontece o rompimento completo entre Codrano e Cusa. Codrano tem a ideia de tomar o país e Cusa tem a ideia de lutar democraticamente para chegar ao poder e tentar mudar alguma coisa. No período de 23 a 30, Codrano esteve envolvido em diversos grupos nacionalistas diferentes. Como ele estava sendo muito perseguido pela polícia e muito perseguido pela imprensa, ele criava grupos diferentes e os grupos não duravam, as lideranças eram presas, ele em si não era preso porque ele era reconhecido, então não dava para prender o cara que era o grande nome do nacionalismo na Romênia, mas todo mundo que estava junto dele era preso e aí ele tinha que fazer um outro grupo, ficar na ilegalidade, então ele passou a ser muito perseguido nesse período. O livro detalha toda essa perseguição. Alguns detalhes que vale a pena citar aqui. A segunda prisão de Codrano se deu em 24. Codrano foi preso com 3 outros amigos que estavam com armas de fogo durante uma reunião política. O registro do interrogatório é bem peculiar, porque mais uma vez Codrano usa sua retórica de sempre dizer a verdade, mesmo que isso vá incriminá-lo quando alguém pergunta suas intenções. O que aconteceu na prática foi: Codrano estava sentado falando com outros 3 amigos. Foram parados por policiais. Um desses amigos tinha uma arma de fogo. A arma não estava com Codrano. Os policiais perguntaram para que aquela arma seria usada. E ele respondeu da forma mais sincera possível. Isso aqui é o registro do interrogatório. Sim. Isso aqui é Codrano falando. Sim, as armas são nossas. Quando as usarmos, atiraremos em ministros, rabinos e banqueiros. Os policiais me perguntaram os nomes de nossas possíveis vítimas. Quando eu comecei a dar os nomes, começando com Alexandru Constantinescu e terminando com Fyodorman Borovitch, Honeyman e todos os líderes banqueiros, aqueles presentes na sala começaram a olhar para mim aterrorizados. E aí segue o registro do interrogatório com as perguntas e respostas dele. Ele foi perguntado por que você iria matá-los e respondeu: o primeiro grupo porque traiu a nação, o segundo grupo porque são nossos inimigos e corruptos. Na verdade, e corruptores são aqueles que nos corrompem. De novo ele é perguntado: e você não se arrependeria? Codrano responde: não, não me arrependeria. Embora eu caia, não importaria em nada, porque atrás de mim há dezenas de milhares que pensam como eu penso. Codrano não percebeu inicialmente, mas ele já tinha sido traído aqui. A polícia não tinha como saber que aqueles 4 caras conversando ali eram legionários. Na verdade, desculpa, eles não eram legionários, eles eram nacionalistas, a legião não estava criada ainda. A polícia não tinha como saber que um deles estava com uma arma. E além disso, quando o Codrano foi para a prisão, ele foi separado dos amigos dele, colocado numa cela solitária onde ele recebia um pão por dia e passava o dia rezando e organizando as ideias, pensando o que ele faria quando ele saía da... quando ele saísse da prisão. Ele estava em Vacareste, que era uma prisão já grande, e o dia inteiro dele era assim: ele acordava cedo, pelo que ele relata no livro, ele acordava cedo, treinava, comia o único pão que ele recebia, rezava o resto do dia e pensava em o que ele faria quando ele fosse livre novamente. Depois de um tempo, ele percebe que o pai dele também estava preso na mesma prisão e tinha sido preso no mesmo dia que ele foi preso. Então, ele começa a desconfiar: cara, isso aqui está estranho. No total, nesse período, 13 lideranças do movimento nacionalista foram presos por diversas acusações. Um cara foi preso porque supostamente tinha uma multa de trânsito que não tinha sido paga, então ele foi preso. Codrano foi preso por estar com uma arma, e aí, como ele assumiu que se ele tivesse oportunidade, ele faria algo contra os traidores da nação, isso foi considerado ameaça. Outros foram presos por crimes passados, sabe? Tipo, ele estava envolvido numa briga de bar há 8 anos atrás, então esse cara aqui vai ser preso também. Eles deram um jeito de prender as 13 lideranças nacionalistas de uma só vez, incluindo o pai de Codrano, que foi preso sem nenhum motivo, foi preso por conspiração. Eles inventaram isso aqui completamente. Como o pai de Codrano nunca tinha feito nada que pudesse levar à prisão, ele foi considerado conspiracionista, ele está tramando contra o país, quando justamente era o contrário, ele queria defender o país. Então, na prisão, ele passou por 25 audiências em um período de um ano. Isso quer dizer que a cada 12... Não, desculpa. A cada 15 dias, ele fazia uma audiência que não dava em nada e ele voltava. E isso aqui claramente foi uma tentativa de cansar Codrano. De falar pra ele: olha, você não vai ganhar essa luta, cara. A gente pode fazer isso aqui quanto a gente quiser. A gente pode te deixar aqui 10 anos sendo... passando fome e tendo audiência a cada 15 dias à toa, você não vai ganhar essa luta. A mensagem estava clara, mas ele não se rendeu de forma alguma. Em março aconteceu o último julgamento. Esse julgamento teve milhares de manifestantes em frente ao tribunal, e a tática de Codrano, afirmando seus motivos, não foi de negar o que ele tinha feito. Inclusive, ele diz que aqui ele sentiu uma liberdade muito grande, porque ele podia chegar lá e falar: não, isso aí foi mal entendido, eu não falei bem isso, não, isso aí deixa pra lá, nada a ver. O que ele fez diante do juiz foi reafirmar o que ele falou e falar: olha, aquela arma não foi usada para cometer nenhum crime, ela estava ali para defesa, mas se fosse necessário, eu usaria contra essas pessoas, porque elas traem a nação. Ele afirmou o seu ponto ao invés de negar, e ele disse que isso foi muito bom para ele, porque ele saiu de lá se sentindo vitorioso, porque ele conseguiu ser liberado com apoio popular e afirmando o que ele tinha dito, sem recuar em momento algum. Só um dos legionários foi condenado à prisão, um cara chamado Mota. Ele, inclusive, foi condenado à prisão porque ele matou o homem que entregou Codrano e os demais legionários, que se chamava Viscarzi. Eu tô tentando lembrar de cabeça aqui, desculpa, mas eu creio que é Viscarzi. Ele era um estudante que foi quem entregou todo mundo. Quando foi descoberto que era ele, Mota matou esse cara, porque não dava pra deixar um traidor da causa vivo, como se nada tivesse acontecido. E aí Mota acabou preso por assassinato, mas os outros foram liberados. Codrano retorna a Iasi, que é a cidade onde ele fez a faculdade, e lá ele passa a ser perseguido também pela polícia local. Então, a guerra dele não é mais contra a mídia e contra os políticos, é também contra a polícia local, contra pessoas que ele vê todos os dias. A união do Estado e da imprensa para defender a agenda acontece em diferentes períodos da história, e aqui foi de uma forma muito covarde. Um policial legionário, quando o Codrano voltou para Iasi, avisou para ele que as ordens que ele tinha recebido no batalhão era: provoquem Codrano e assim que ele reagir, atirem e matem ele. Ele estava numa cidade pequena onde ele era avisado, e todos os policiais recebiam essa ordem todos os dias: viu Codrano na rua? Provoca ele e quando ele reagir, mata em legítima defesa. Felizmente, esse policial legionário avisou o que o esperava, então ele conseguiu resistir a isso, mas ele teve diversos problemas nesse período. Ele conta no livro dele, ele não entra muito em detalhes, infelizmente, mas ele conta que aqui foi o ponto mais baixo da vida dele, porque a cara dele estava no jornal todo dia como o conspirador que está contra o bem da Romênia e o futuro do povo romeno, porque não quer aceitar os ideais liberais que estão sendo colocados aqui. A polícia, que era uma instituição que ele respeitava muito, o tratava como um criminoso. Os políticos, um dia ele já tinha esperança, já tinha tido esperança neles, tramavam contra a nação descaradamente. Então ele ficou muito mal, e ele conta que nesse período que ele voltou para casa, ele ficou muito recluso. Ele foi morar numa montanha, ele foi literalmente para cima de uma montanha e ficou lá durante 2 meses meditando, pensando qual rumo ele ia tomar na vida dele, se ele seguiria ou não na causa e de que forma, o que ele ia arriscar para isso. Ele rezava muito nesse tempo, muito. Ele diz um livro que ele teve experiências religiosas muito importantes, mas ele não entra em detalhes, infelizmente. Mas enfim, foram 2 meses difíceis, 2 meses de reclusão e com certeza de uma depressão profunda, porque ele se sentiu traído pela própria nação. Isso é um sentimento muito ruim, que infelizmente ele passou, mas voltou mais forte do que nunca. Quando ele volta para a cidade em Assi, estudantes do ensino médio que seguiam a ideia de Codrano, porque ele já era uma liderança nacional, então os caras iam ele e falavam: puta, vamos procurar mais sobre esse cara, vamos ver se a gente encontra discursos dele escritos para a gente estudar isso. Estudantes de ensino médio haviam sido torturados por lerem propaganda nacionalista. Isso iniciou uma revolta na cidade de Assi, porque esses caras foram pegos pela polícia com panfletos nacionalistas e foram torturados. E Codrano foi preso novamente, acusado de atirar em um policial. Mais uma vez, junto à prisão dele, depois dessa revolta e da acusação que Codrano foi assassino de um policial, vários líderes nacionalistas foram presos sem qualquer acusação. Só que a base contra Codrano era muito fraca. O que aconteceu, segundo Codrano, foi: quando esses estudantes sofreram tortura, o povo se virou contra a polícia e a polícia reagiu de uma forma violenta. No meio dessa revolta, foram um grupo de policiais para cima de Codrano, e ele sentiu que a vida dele estava em risco. Sentindo que a vida dele estava em risco, ele pegou uma pistola que ele andava para se defender, atirou a esmo. Segundo ele, ele não olhou, ele só deu um tiro para frente para assustar os caras. Pegou um outro policial que estava próximo dele pelo braço e usou esse policial como escudo humano para sair do auditório onde ele estava e conseguir não morrer ali. Então ele agiu em legítima defesa. Ele ia ser morto pelos policiais, ele atirou a esmo, acertou um policial e usou o outro escudo humano para sair e falou: ó, eu tô com você porque a gente tem que sair daqui, senão eu vou morrer. Liberou esse cara e foi para casa. Em casa ele foi preso. Segundo a polícia, isso foi um atentado terrorista tramado por Codrano, e ele aproveitou a confusão, aproveitou o sentimento de revolta na cidade para matar esse policial especificamente. Então isso aqui nunca... Codrano não foi condenado, tá? Ele foi considerado inocente desse caso. Consideraram que ele agiu em legítima defesa depois de analisar todas as provas. Mas mais uma vez Codrano foi preso. Com 25 anos de idade, ele já tinha 3 passagens pela cadeia e ele era o inimigo público número 1. Depois de mais uma prisão, sendo liberado depois de um julgamento de 6 dias extremamente cansativo, e nesse momento já estava claro a perseguição que ele seguia, então as pessoas começaram a enviar cartas para o rei Carlos, e foi pela primeira vez que o rei Carlos ficou sabendo de Codrano diretamente, e depois eles iam se enfrentar politicamente. Mas as pessoas enviavam cartas falando: olha, rei Carlos, na nossa cidade aqui, Assi, tem um cara que está lutando pelo país e está sendo perseguido por todo mundo, e faz alguma coisa, ajuda ele de alguma forma. 6 dias de julgamento, Codrano foi liberado por agir em legítima defesa. Voltou para casa. Em casa ele se aproximou completamente do catolicismo. Ele noivou, ele tinha uma namorada já de muitos anos, noivou com ela, e fundou a Legião de São Miguel Arcanjo, que futuramente seria a Guarda de Ferro, o tema do próximo episódio. A Legião de São Miguel Arcanjo recebeu esse nome porque, enquanto ele estava na prisão, ele conseguiu permissão para ir até a capela que ficava na prisão para rezar. E ele disse que ele nunca ligou muito para imagens, que ele nunca se preocupou com as figuras que estavam ali dentro da igreja enquanto ele rezava. Mas um dia alguém falou para ele: olha, a gente devia fazer um movimento nacionalista chamado São Miguel Arcanjo, porque aquela imagem dele é muito bonita e faz bem olhar para ela. E aí ele falou: imagem? Como assim? Que imagem você está falando? Aquela imagem que tem atrás da porta na igreja, sabe? Fecha a porta e você vai ver, atrás da porta tem uma imagem. E aí Codrano foi correndo lá, porque ele queria ver que imagem era essa, que o cara falou que era tão impressionante. E segundo ele, ele teve mais uma das experiências espirituais nesse momento. Porque quando ele olhou para aquela imagem de São Miguel Arcanjo, ele sentiu uma paz e ele sentiu, nas palavras de Codrano, que tudo o que ele estava fazendo era justo e que ele devia seguir esse mesmo caminho. Então, na terceira vez preso, ele olhou para aquela imagem depois de passar por ela dezenas de vezes para rezar e não nem saber que estava ali, e ele sentiu uma ligação direta com ela. Então, Codrano fundou a Legião de São Miguel Arcanjo, futura Guarda de Ferro, da seguinte forma, de novo com um manifesto de fundação, curtíssimo dessa vez. Essa vez ele foi direto ao ponto. Hoje, sexta-feira, 24 de junho de 1927, a festa de São João Batista, às 10 horas da manhã, está fundada sob a minha liderança a Legião de São Miguel Arcanjo. Que qualquer um que acredite no ideal se junte à nossa luta. Que nenhuma dúvida pereça sob nossos ideais. Eu aqui nomeio São Miguel como líder e ícone da guarda, assinado Cornélio Zilha Codrano. A Legião, ela tinha um símbolo bem peculiar, que é o símbolo da Guarda de Ferro Romena, que são 6 barras cruzadas. Essas 6 barras, você com certeza já viu ela em algum lugar. Procure no Google Guarda de Ferro que você vai encontrar. Elas simbolizam a cruz de Cristo ao meio e as grades da prisão em volta. Não tinha forma melhor de expressar a vida de Codrano e a vida dos nacionalistas romenos nesse período do que assim. É, a fé que eles tinham no catolicismo, a crença que eles tinham que eles estavam na luta correta, e as grades da prisão, porque a vida adulta desses caras inteira foi passada atrás das grades sem ter cometido crime algum. Além disso, a guarda tinha segmentos. Ela pensava desde a formação dos jovens até o desenvolvimento de um comércio paralelo para quebrar o comércio sionista, uma tropa de choque que era chamada de Esquadrão da Morte. Falaremos mais disso aqui no próximo episódio. A Guarda de Ferro vai ser inteira destrinchada no próximo episódio. Ele resgatou uma coisa que ele criou na faculdade. Quando ele estava na faculdade, ele criou um movimento chamado Ciência do Antisionismo. Como funcionava isso? Codrano percebeu que para enfrentar um inimigo você tem que saber como ele age. Então ele foi a primeira pessoa, a primeira liderança política ao menos, a catalogar figuras históricas que falaram contra o sionismo e contra os judeus no passado. Como ele lia muito, ele já tinha um conhecimento básico e ele pegou esses líderes que ele já sabia que tinham tratado esse assunto. A partir desses líderes ele chegou em outros e ele conseguiu fazer ali uma ideia geral de por que o antisionismo era presente na Europa. A ideia dele era fazer um grupo de pesquisa que estudaria a ação dos judeus e estudaria como reagir à ação dos judeus, entendendo como esses grandes líderes do passado reagiram a essa ação. A ideia dele era basicamente aprender com os erros de quem veio antes e com os acertos de quem veio antes. Entre esse grupo de autores que Codrano estudava na faculdade, eu vou citar aqui os nomes e você pode procurar mais sobre eles, mas esses aqui são os principais que Codrano coloca como os críticos do sionismo na Europa: Cícero, Sêneca, Tácitos, Martinho Lutero, Giordano Bruno, Frederico o Grande, Voltaire, Napoleão, Goethe, Herder, Immanuel Kant, Fichte, Schopenhauer, Charles Fournier, Ludwig Feuerbach, Richard Wagner e Bismarck. Esses aqui seriam os líderes europeus que foram contra o sionismo, que defenderam a sua nação do grande nariz. A partir daqui, Codrano resgata Essa ciência do antissemitismo resgata a importância de entender o seu inimigo antes de agir contra ele, coloca isso como uma das bases da legião. A legião era cristã, a legião estudava e a legião agia. Isso é importantíssimo. Os segmentos da legião também eram bem claros. Então, se você era jovem, você seria parte do grupo jovem da legião. Você não faria parte de outro grupo até você estar formado. Se você chegava lá com 15 anos de idade, você ia primeiro aprender porque os caras defendiam o que eles defendiam. Se você era um comerciante de alguma forma, se você tinha dinheiro, se você podia investir, você faria parte dessa criação do comércio paralelo para tentar quebrar os meios tradicionais de comércio que eram dominados pelo inimigo. A tropa de choque era basicamente os camisas negras da legião, pessoas que agiam diretamente. Se em algum lugar uma bandeira comunista era levantada, esses caras iam lá tirar ela e colocar uma bandeira romena. Eles estavam decididos a impedir que o país fosse invadido por ideologias estrangeiras. As leis da legião, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é... Porra, a sua vida, se você seguir essas leis aqui, independente da sua opinião política, muda muito. As leis da legião são, mais uma vez, eu vou ler, eu já devo ter lido isso aqui umas 5 vezes, sem exagero, mas é sempre bom pra ter sempre em mente. Próximo episódio a gente vai destrinchar todas elas. Primeiro, a lei da disciplina. Seja legionário disciplinado, pois só deste modo sairá vitorioso. Segue ao teu chefe na boa como na má fortuna. A lei do trabalho. Trabalha, trabalha a cada dia, trabalha com amor, pois a recompensa do trabalho não será a ganância, e sim a satisfação de ter posto um tijolo para a glória da legião e florescimento da pátria. A lei do silêncio. Fala pouco, fala quando seja necessário, quanto seja necessário. Tua oratória é oratória da ação. Tua obra, deixa que sejam os outros que comentem. A lei da educação. Deves converter-te em outro, em herói. Faz tua escolha e conhece bem a legião. A lei da ajuda recíproca. Ajuda o irmão a quem tenha ocorrido uma desgraça. Jamais o abandones. A lei da honra. Caminha somente pela via da honra. Lute e nunca seja vil. Deixe nos outros as vias da infâmia. Antes que vencer por meio de uma infâmia, melhor cair lutando sobre o caminho da honra. Isso foi seguido por Codrano até os últimos dias de vida. Eu vou avançar esse período aqui, que é justamente o período de mais ação política de Codrano, o crescimento da Guarda de Ferro, porque a gente vai tratar no próximo episódio, mas resumindo aqui bastante. Lembra aquele professor que era o grande defensor da democracia e do diálogo? Cusa. Então, esse cara, nesse momento, já tinha cortado qualquer relação com Codrano, mas Codrano ainda o admirava, Codrano ainda via nele um grande herói, um grande símbolo para qualquer nacionalista romeno, apesar das discordâncias. Por 11 anos, a guarda atuou na Romênia e se tornou uma força política imbatível. A Romênia nunca mais viu algo tão grande e tão orgânico quanto a guarda de Codrano. O cara saiu da figura de inimigo público número 1 e virou a salvação do país. Inclusive a guarda depois chegou no poder. O rei da Romênia, chamado Carlos II, isso aqui tudo está bem resumido, hein? Depois a gente vai falar mais disso. O rei da Romênia, Carlos II, era um demagogo completo. Era o Vargas dos romenos. Ele queria se manter no poder, não importava como. Ele viu no fascismo a oportunidade de se manter no poder de forma indefinida e sem crítica. Ele olhou para aquilo e falou, cara, esse Mussolini aí na Itália, o povo ama ele, o povo segue ele com tudo que ele fala. Esse cara aí na Alemanha, ele chegou no poder e não tem crise no governo. As pessoas acreditam no que o cara diz e... Porra, eu quero isso, cara. Eu quero também deixar de ser criticado. Eu quero também ser tido como o rei que o povo ama. Eu vou fazer isso também, eu vou transformar a Romênia num país fascista. O que Carlos II não percebeu é que todas essas lideranças eram muito mais parecidas com Codrano do que ele. Todos eles eram homens de ação, eram homens que não usaram a máquina estatal para se manter no poder. Pelo contrário, eles quebraram a máquina estatal e subiram ao poder porque queriam o bem do povo e o povo se viu identificado neles. O que Carlos II fez na prática? Ele procurou o melhor amigo de Codrano, procurou o cara que Codrano via como um herói desde criança, professor Cusa, e fez a seguinte proposta para ele. Falou: olha, como tá a sua vida política aí? O Codrano tá como? E o Cusa falou: olha, eu não tenho mais contato com o Codrano. Eu, na época, o Cusa estava filiado a um partido fascista de interior, o partido. Seria algo como aqui no Brasil, o Partido Fascista Rural, sabe? Mais ou menos isso. E ele falou assim: como tá? Aí o Cusa falou: olha, eu não tenho mais contato com o Codrano age de uma forma que eu não gosto, porque eu sou um defensor da democracia e ele quer tomar o poder. Essa guarda de ferro dele aí fazendo passeata na rua, esses caras com a roupa toda preta, coisa horrível, jamais eu aceitaria isso. Eu defendo o diálogo sempre acima de tudo. Então eu não faço mais parte desse movimento. Carlos II pensou e falou: olha, o que você acha de ser meu ministro? E sendo meu ministro, a gente faz o fascismo aqui na Romênia e a gente tira a guarda de ferro do jogo. Quando o Codrano foi preso, eu vou ler aqui para encerrar o capítulo, o diário dele na prisão, que é muito triste. Depois de conhecer a história dele, ler aquilo é realmente triste, corta o coração. Mas quando ele foi preso porque Cusa o traiu e ele não sabia nada disso. Então, o mais triste de tudo é ver na prisão ele preocupado com o que estaria acontecendo com Cusa, porque ele não entende o que aconteceu. Ele foi preso, acusado de todos os crimes do passado, dos quais ele já havia sido liberado, dos quais ele já havia sido absolvido. Lembra que ele foi preso lá no começo, acusado de traição? Lembra que ele foi preso lá no começo, acusado de matar um policial? Então, ele foi preso de novo pela mesma coisa, e ele já estava inocentado, mas ele ia ser julgado de novo por isso. E ele não sabe o que estava acontecendo. No livro dele, ele explica várias vezes: eu não entendo por que eu tô aqui, é injusto. Espero que meus grandes amigos, Cusa e meu pai, estejam bem e que eles não estejam passando pela mesma injustiça que eu passo, porque eles são minha grande inspiração. Ele não imaginava que Cusa era o grande traidor, da guarda e a razão para ele estar preso. Então eu vou ler aqui agora trechos do último livro de Codrano, que se chama Anotações da Prisão de Lava. Esse livro, inclusive, existe em português, graças à editora Revisão. Fica mais uma vez o nosso agradecimento eterno ao trabalho da editora Revisão, ao trabalho do senhor Castan, do senhor Sérgio. Vocês fizeram algo, infelizmente não estão mais aqui com a gente, mas eles fizeram algo inimaginável para o revisionismo histórico brasileiro. Só existe revisionismo histórico no Brasil hoje, da forma que existe, com a força que existe, graças à editora Revisão. E foram perseguidos assim como Codrano foi. Esse livro, ele foi escrito por Codrano no momento em que ele entrou na prisão como um diário. Ele não pretendia lançar isso futuramente. Inclusive ele fala coisas bem pessoais aqui. Mas depois que ele foi morto, esse diário foi entregue aos seus seguidores, aos legionários. Como o legionarismo foi proibido na Romênia pouco tempo depois, falaremos disso no próximo episódio, ele ficou ilegal por muito tempo. Então, o livro foi feito em 38, mas até 50 só existiam poucas cópias dele, que eram cópias feitas à mão. Existia o livro original e os caras faziam cópia à mão para guardar e para garantir que não se perdesse. E já no fim da década de 50, isso foi parar na Espanha. E Franco, que era um grande apoiador de Codrano, um grande admirador de Codrano, lançou a versão em espanhol. Então, as últimas palavras de Codrano chegaram ao mundo pela primeira vez 15 anos depois da sua morte, em espanhol. E essa versão em espanhol foi para a Argentina. E da versão argentina, a editora Revisão conseguiu os direitos de publicação e lançou aqui no Brasil. Mas felizmente nós temos acesso a isso hoje. Inclusive, você pode comprar ele bem barato em estante virtual nesses diversos sites. Você pode baixar o PDF. Eu vou ler a partir de agora, os relatos de Codrano na prisão. Eles são bem pesados, são bem tristes. O fim é triste. Saber que ele está elogiando o tempo todo Cusa, que foi o grande traidor dele e de tudo que ele acreditava, é difícil, mas é assim que acabou. Não dá pra terminar só na parte legal, que é a Legião triunfando. A gente tem que ir até o fim. Depois da morte de Codrano, a Legião ainda chegou ao poder, dando um golpe de Estado em Carlos II, com apoio do nacional-socialismo alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Uma história bem interessante, a gente fala disso no próximo episódio. Mas, infelizmente, Codrano não estava vivo para ver isso. A partir de agora, esses trechos deixam de ser sobre o para meus legionários e passam a ser Codrano relatando a sua chegada à prisão, que infelizmente foi a última. Terça-feira, 19 de abril. São 9 horas da noite. Conduzido por um capitão de gendarmes e por um suboficial, desço as escadas do Conselho de Guerra. Fora o carro da polícia. Cada vez que vejo uma viatura, sinto uma amargura no coração. Abre-se a porta e subo. Dentro está escuro. Distingo a sombra de 4 soldados. Carregar armas, escuto o comandante do suboficial. Partimos, passamos por ruas iluminadas. A um certo momento estou me dando conta de que me encontro em cima da ponte de Isvor, na altura da casa do senhor general, onde até poucos dias tinha sido a nossa sede. E voltará a ser ainda com a ajuda de Deus. Viramos à esquerda e depois seguimos reto. Ao longo da margem do rio, estão me levando para Vacareste, penso eu, e passam as ruas uma atrás da outra. A um certo momento, sinto que saímos de Bucareste. Não mais escuto o barulho de carruagens, carros e bondes. Não vejo mais luzes pelas frestas da janela. O carro corre na estrada, rumo ao desconhecido. Muito mais tarde é parado por um cordão de sentinelas. Parem, quem é? Deixem passar, é a polícia. Depois, por um outro cordão. Finalmente paramos, desço em Gilava, em frente à chancelaria. Aqui é um forte da linha marginal de Bucareste, feito no tempo do rei Carlos I, depois da guerra de 1877, agora prisão militar. Aqui foram torturados Moza, Marin, Silti, o senhor general e centenas dos nossos em 33 e 34. Entramos na chancelaria. Após algum tempo, chega o major comandante da prisão e 2 oficiais na companhia encarregados da guarda. Recebem instruções pelo telefone. Ao fim da ligação, o capitão e o suboficial despedem-se de mim, lamentando. 2 almas nobres que são uma exceção neste corpo. O major me pede a gravata, depois o dinheiro. 1000 marcos. Estão me revistando os bolsos. Horroroso, mas assim manda o regulamento. Parto com o tenente, enquadrado por 4 sentinelas de baioneta calada. Entramos na cela. Me vem de encontro um cheiro frio e úmido de mofo. Fui introduzido num lugar abandonado de aproximadamente 6 metros de comprimento por 4 metros de largura. De um lado e de outro, umas tábuas assentadas em suportes de madeira formam 2 camas comuns, grandes. Uma janela com grades de ferro dá para uma parede do forte, a uns 10 metros. O tenente repara que algo me falta e, da mais elementar humanidade, sente-se envergonhado e se desculpa por este o regime. Pergunta-me se não tenho um boné para a cabeça, pois vou sentir frio. De onde eu iria ter? Disse-me algumas palavras boas e saiu, trancando a porta com cadeado. De baixo, de cima, das paredes grossas, de todo lugar, fria umidade penetrava meu corpo. Parece-me que essas paredes estranhas, onde não se encontra nada familiar e não se vê qualquer pessoa amiga, só espera uma vida humana para digeri-la, enviando suas milhares de flechas como verdadeiros raios da morte sobre o pobre condenado. Deitei-me e foi uma noite cumprida. Páscoa de 1938, 24 de abril. A humanidade penetra nos meus ossos. Respiro um ar de adega, sinto o pulmão penetrado por agulhas, por balas. Deito-me na cama de tábuas, dói-me os ossos. Fico 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro. Viro do lado esquerdo, estou escutando o coração batendo. As gotas de sangue pingam dentro dele? Está escorrendo a vida do meu corpo cansado? Ó país, como você me recompensa, como você recompensa seus filhos. Peguei no sono, estou sonhando com mamãe e com Elvirá. Elvirá me deu para beber uma caneca grande de água. Mamãe me disse, estamos passando muito mal, mudei para cá. Eu lhe falei, vou até em cima da colina com Nicolette, e quando voltar vou deixar algum dinheiro e não precisará se preocupar. Tenho medo que algo possa lhe acontecer. Ficou sozinha de novo. Um genro morto na Espanha, uma filha que ficou com 2 crianças órfãs de pai, eu na prisão, outros 4 filhos também presos ou prestes a serem presos, o marido condenado. Atrás de um deles fica 4 filhos sem um pedaço de pão. Meu pai saiu de casa para ir a Bucareste para receber a pensão antes das festas de Páscoa e nunca mais voltou. Foi arrastado e levado para um lugar desconhecido. Ninguém sabe do seu destino. Em casa, para a Páscoa, a mãe espera todos nós para passar as festas com ela. São tão poucas as alegrias de uma velha mãe, raramente, somente quando reúne seus filhos. Nossa casa nesta Páscoa estará vazia. Ninguém que nos espera nos encontrará. Nenhuma alma ao lado de minha mãe. Os estranhos todos a evitam. Por medo, não mais entram na casa dela. Ela é a mãe de Codrano. Palpita um coração sozinho e está nos esperando a todos pelas prisões, correndo atrás de cada um pelas nossas celas para encontrar-nos, para consolar-nos, para abraçar-nos nossos amargurados corpos. Para onde, quando ninguém diz alguma coisa e não recebe qualquer notícia? Ó mãe que chora sozinha pelos cantos da casa que ninguém vê, saibas que nós choramos por ti nesse dia de Páscoa, cada um em nossas celas. Isso aqui é um relato longo. Eu li o começo dele. O pesado disso aqui, eu não vou continuar lendo porque são 64 páginas, mas eu recomendo muito que você leia Anotações da Prisão de Jihlava. O mais pesado disso tudo é que ele não desconfia em momento algum do professor Kuza. Inclusive, ele acha que esse cara é um exemplo e que vai fazer algo por ele, que vai ajudá-lo. Ele não imaginava que ele tinha sido traído pela pessoa que ele mais confiava. Além disso, ele tinha certeza que ele sairia da prisão. Afinal, ele não cometeu nenhum crime. Ele já tinha sido inocentado por tudo que hoje ele era acusado. Então, para ele, era só uma questão de... Eu vou explicar e eles vão ver que eu sou inocente, eu vou sair daqui. Ele não percebeu, infelizmente, que não tinha mais saída. Que a vida dele já tinha sido ceifada antes disso. Algumas passagens pesadas aqui são o momento onde a doença dele piora, porque ele é deixado sem nenhuma comida, sem água, ele entra num estado de desnutrição, num estado... ele sente tanta sede que ele começa a delirar, pega tuberculose, tem um momento onde ele está tão cansado que ele perde a noção de tempo, então ele dorme e acorda e não sabe se passou um dia ou duas horas, ele não tem mais a menor noção, começa a ficar muito cansado, e o tempo todo, enquanto ele está nessa situação, quando qualquer pessoa teria quebrado mentalmente, ele tem duas preocupações, que se repetem incessantemente. Primeiro, a filha dele não foi batizada, e ele escreve cartas para a mulher dele, implorando, não se preocupa comigo, não importa se eu vou sair daqui, você precisa batizar a nossa filha, porque há um risco de vida que qualquer um ligado a mim corre, inclusive ela, mesmo sendo uma criança, pode morrer, e ela não pode morrer não estando batizada. É a preocupação dele, o cara é tão cristão que essa é a preocupação dele. A família dele tem que estar batizada para ser salva quando morrer. Além disso, tem uma passagem triste que eu vou ler aqui para vocês. Isso aqui vale a pena, apesar de ser longa, para vocês entenderem como o cara estava e aonde estava a cabeça dele nesse momento. Quarta-feira, 27 de abril. Abri uma lata de sardinhas e comi uma delas, crua. Desde segunda-feira à noite não comi mais nada. Bebi meia caneca d'água. Encolhido em cima da esteira, peguei no sono. Deus, Deus, que longo é o dia. Horas a fio e dias inteiros não troco uma palavra com quem quer que seja. Que será que estão fazendo a minha esposa e filha? Escutei que estão presas na Casa Verde. Não posso imaginar por quê. Talvez para não virem me visitar? Ou será que as acusaram de algum crime? E o meu pobre pai, em que campo estaria? Teria chegado alguém até ele para levar-lhe alguma coisa para comer e para se cobrir? Não sei de nada. Minha pobre mãe, como suportaria este novo peso? Pois nossa casa pacata, escondida sobre as árvores do Damasco, desde 1922 para cá é só um campo de buscas domiciliares e a meia-noite de tristezas. Passar aflita de quarto em quarto sem encontrar ninguém dos seus, sem saber do destino deles, enquanto seu coração de mãe lhe diz que eles se encontram nos mais pesados sofrimentos, que as suas vidas lhe são cheias de choro e suspiro. Vejo como leva as duas mãos para cobrir o rosto e chora, e sinto como estou partindo seu coração. Deus, Deus, tantas dores em nossos corações. Esse aqui é um relato de Codrano durante a Páscoa. Eu estou jogado como um cão aqui. Em cima destas tábuas, sinto os ossos doloridos e meus joelhos tremem de frio. Todos os nossos, toda a flor dessa Romênia está caída, deitada em quem sabe que prisões. Senhor, rogo-te nesta noite de ressurreição, receba meu sacrifício. Tome a minha vida, pois a ti, ó país, não te são necessárias nossas forças, que queres nossa morte. Ontem, pedi que me mandassem um barbeiro para me fazer a barba. Tinha crescido irregularmente em uma semana na face gelada. Veio o barbeiro da prisão, um pobre cigano condenado. Fez-me a barba e lavei o rosto pela primeira vez essa semana. Agora espero a ressurreição do Senhor. Vou pedir uma vela ao suboficial. Aqui não há onde comprar, mas talvez teria alguma a mais em sua casa. Isso aqui é, para mim, o trecho mais pesado do livro. Apesar de diretamente você não perceber, ele está completamente abandonado, não tem acesso a ninguém, ele não tem acesso à família, ele não sabe como a família dele está, preocupado com a mãe, preocupado com a filha, preocupado com a esposa, preocupado com os irmãos todos presos, com o pai que desapareceu. E a grande preocupação dele na noite de Páscoa é que ele não tinha uma vela para rezar. Seria Páscoa e ele não tinha uma vela para rezar. E isso é o que importa. É, isso aqui para mim é o ponto alto de tudo que ele acreditava, sabe? É, a ideia de dever acima de tudo. Com todos os problemas do mundo, ele ainda assim não esqueceu do que para ele era importante. Infelizmente, Codrano nunca chegou a ser julgado. É, ele aguardava o julgamento. E a última entrada dele no diário é a seguinte. À noite, após o fechamento, veio o médico da prisão e me examinou. Uma má notícia. Tenho a ponta dos pulmões comprometidos, assim como a parte inferior e atrás. Deu-me uma receita, injeções de cálcio, uma pomada para passar e alguma coisa para abrir o apetite. Coitados dos meus pulmões, não aguentam mais tanto sofrimento. Depois de ser atacado no meu ser moral, depois de ser tratado barbaramente de ponto de vista físico, agora vem em cima de mim um terceiro ataque. Estou sendo atacado pelos micróbios, mas Deus vê e Deus recompensa. 2 dias depois de escrever isso, na noite de 30 de novembro de 38, Codrano e 12 legionários foram acordados e receberam a notícia que eles seriam transferidos para uma outra prisão. Eles saíram da cela, entraram em um carro oficial do exército e dentro do carro foram estrangulados pelos guardas a mando do rei Carlos II e de seu ministro, Cusa, que Codrano tanto admirava e tanto tinha como grande amigo e grande ícone. O corpo de Codrano foi dissolvido em ácido e enterrado em um local que nunca foi revelado. A tentativa deles era, sim, apagar a história de Codrano, não deixar um altar onde ele pudesse ser reverenciado. E a história continua depois disso. Codrano morreu em 38. Em 40, a Guarda de Ferro chegaria ao poder e depois sairia do poder e depois a Romênia cairia na mão dos comunistas. É uma história longa que a gente vai continuar no próximo episódio. É, uma coisa que eu já posso adiantar para vocês é como se deu a morte de Codrano e como se deu a perseguição à guarda depois. Lembra quando eu falei lá no começo que o professor que ele tanto admirava era um democrata, era um defensor do diálogo, professor Cusa? Então, quando Codrano cresceu na Guarda de Ferro, esse período que a gente vai tratar na próxima semana, ele foi deixado de escanteio, porque ninguém queria seguir um cara que só estava preocupado em escrever livro e fazer palestra e sarau. É, queriam seguir pessoas que tinham um ideal e que colocavam à prova esse ideal. Então Codrano virou um ícone absurdo, enquanto Cusa perdeu força dentro do movimento nacionalista. O rei Carlos II, que era alguém que queria se manter no poder a qualquer custo, procurou Cusa. Cusa viu aí a oportunidade de tirar Codrano do jogo. É, pela primeira vez na sua vida, ele não era mais o cara que todo mundo tinha na cabeça quando falava de nacionalismo. É, e ele estava bravo com isso, ele não aceitou ser substituído de forma alguma. Então, o que Cusa fez na prática foi ignorar toda a vida que ele passou ao lado de Codrano, toda a vida que ele passou ao lado do pai de Codrano, toda a confiança que ele tinha, que eles tinham nele. Ele se juntou a Carlos II, futuramente ele foi ministro, inclusive, do Carlos II, mas nesse começo não. E eles fizeram um plano de governo que era destruir a Guarda de Ferro. Codrano foi preso sem qualquer acusação para ser morto. Codrano foi assassinado a mando do rei Carlos II, sem chance de defesa. Depois disso, a Guarda de Ferro não aceitou a morte de Codrano diretamente. É, houveram manifestações contra e uma tentativa de tomada do poder inicial. A resposta de Carlos II, junto de Cusa, foi tornar a Guarda de Ferro ilegal e ser um membro da Guarda era um crime que devia ser punido com a morte e morte pública para passar a mensagem. Logo, se você era um estudante nacionalista que gostava de Codrano e estava lendo um dos livros dele, e você fosse pego lendo esse livro pela polícia, a polícia tinha o dever cívico de levar você para frente da sua casa, avisar todo mundo: olha, esse cara aqui é um seguidor da Guarda de Ferro e por isso ele traiu a nação e vai ser morto. E você tomava um tiro em frente à sua casa. Se você era um trabalhador e você falou no horário de almoço ali sobre esse líder legal que todo mundo está comentando, Codrano, e você fosse denunciado, você era morto na fábrica. No dia seguinte à morte de Codrano, o corpo dele dissolvido e a história dele começando a ser apagada pelo governo romeno, 9 membros da Guarda de Ferro foram mortos a céu aberto no centro de Bucareste. Todos os 9 foram mortos por estarem usando insígnias da Guarda de Ferro. Eles estavam andando com roupas que os identificavam como membros da Guarda de Ferro. A polícia os identificou como um grupo terrorista que ia tentar fazer alguma coisa contra o rei. E os 9 foram fuzilados no meio da cidade para passar a mensagem. Então, não era brincadeira a perseguição que a Guarda de Ferro sofreu. Mas eles conseguiram vencer isso, eles conseguiram chegar no poder, eles conseguiram exilar o rei Carlos. E, felizmente, Cusa, o grande traidor dessa história, morreu esquecido, sem o apoio do rei e como uma persona não grata na história do nacionalismo romeno. Toda essa história vai continuar na semana que vem. A gente vai falar da guarda pós-Codrano, da guarda com Codrano e da guarda hoje em dia, como é a situação política da Romênia. Mas esse primeiro episódio foi totalmente focado na história de Codrano, que é tocante o que ele fez, como ele lutou contra todo mundo e não desistiu até o último segundo, como ele acreditava nos ideais dele, acreditava no nacionalismo e no cristianismo e foi até o fim por esses ideais. Isso é muito... é inspirador até, é uma história que precisava ser contada. Não existia qualquer material sobre Codrano com essa profundidade, não existe, eu procurei. Você não acha nem vídeo no YouTube simples sobre Codrano, na verdade tem um, é de um canal chamado 1% de Tudo, mas é um vídeo bem curto, mais sobre a guarda. Eu queria falar sobre Codrano, a história desse cara. Semana que vem nós continuaremos tratando a obra dele, mas fica a recomendação para você. Leia mais sobre Codrano, vamos fazer ele ter o reconhecimento que ele merece, porque ele foi um dos grandes heróis nacionalistas que o mundo já teve. No começo desse podcast eu falei que ao fim dele você entenderia a importância desse cara, a história dele e porquê do título. Então acho que agora já deu para entender, depois de ver tudo que ele passou, porque infelizmente em toda a Europa, em todo o mundo, desde 1938, nunca mais houve um homem como Codrano. Menefrego Podcast, episódio 26, semana que vem a gente está de volta. In Bukarest fanden jetzt die Gebeine Codrianus und der mit ihm zusammen ermordeten 13 Legionäre ihre endgültige Ruhestätte. General Antonescu, neben ihm Reichsleiter Baldur von Schirach, der am Sarge Codrianus im Namen des Führers einen Kranz niederlegte. In feierlichem Trauerakt wurden die sterblichen Überreste der rumänischen Nationalhelden zum Sitz der legionären Bewegung in Bukarest überführt.